Barulhento pra caralho. O pior é que se eu não ouvir, ok. O problema é que eu vou sentir o cheiro, com certeza. Não, nada, relaxa. Não, relaxa, não. Essa, só eu sei o que eu passei essa noite. Eu não mandei me convidar. A gente tá morando no kitnet, né? Com a minha filha lá em Campinas. Não. E aí, imagina, né? Esses dois peidorreiros, a noite inteira peidando. E eu aqui, ó, só com o cheirinho passando assim, como se resolvesse. É. Não, mas fica aquele cheiro de peido com rosa. Peido com manjericão. Tudo é manjericão. Ó, oh, nem trava, nem trava. Hã? Oh, bicho. Acho que tá bom, né? Ah, não, tem que ver. A bicha gorda. Vai lá, bicha gorda. Vamos lá. Pode pisar no sofá, vai. Pode pisar. Não tem outro jeito. Isso é uma bicha gorda e desajeitada. Já viu? O rinoceronte fazendo balé. Olha o rinoceronte fazendo balé. Opa. É, mas você tem que ir lá no canto. Calma, vai chegar, cara. A bicha gorda faz tudo isso pra aceitar aqui nessa puta, pô. Não tem vir, não tem. Ah, tá bom. Até é bom que ele não fica aparecendo. Né? A gente não perde o ouvinte. Você comprou as duas águas pra você? Uh-huh. Achei que ele ia dividir não, com alguém. Você também tá muito inocente. Sobe, né? O microfone aí, filho. Sobe. Sobe. Aqui? Isso. Boa. Vai, fala aí pra nós. Para nós. Isso. Vai falando. Vai falando para nós, vai falando. Tá tudo certo aí? Cleiton. Falei que eu não quero sentar do lado dele, gente. Não tem opção. Justamente por isso. Mas você tá longe, cara. Olha o tamanho desse sofá, brother. Eu vou. Se a mochila ficar no meio, vocês vão respeitar o limite. Porque senão os dois começam a se agarrar no meio da gravação. Esse é o único risco. Que não... Esse é o único risco que não corre. Não, eu e o Cleiton. Ah, tá. Que maravilha. Que tem a ver? Eu acho melhor eu deixar um fado. Acha melhor mesmo. É só um fado, vai te proteger muito. Ainda mais depois que ele ganhar o presente dele, são fado, não vai querer dizer nada. Ih, fodeu. Ah, é? Que bom. É bom que ele gosto. Só vai devagar, tá? Porque é minha ansiedade aí. Ah, não sei. Não estraga, não. Às vezes ele tem que usar o máximo que dá enquanto tá vivo. É, pensa é assim. Acho que vocês estão muito sexuais. Ó, vocês que não fumam cachimbo têm direito a usar fogo. Mesmo tomando água com gás. É igual concurso público. Vai ter, não. Mesmo começando a fumar hoje. É. Vê se o pessoal tá ouvindo bem aí. Né, oi. Oi. Tá alô, oi, alô. Oi, oi. Alô, oi, alô, alô. Oi, alô. Oi. Alô. Oi, oi. Alô é oi, o que tem que falar? Ai, Beto Jamaica! Vocês conseguem ouvir? Sim. E não foi eu que falei agora. Eu acho que eu não tô ouvindo. Vocês ouvintes, estão nos ouvindo perfeitamente? Responda, por favor. Ai, que ótimo. Porra, tá ótimo, cara. É isso que eu queria ouvir. É disso que eu tô falando. Isso. Perfeitamente. Yep. Adorei. Mônica, você pode pôr o fone. Vamos aqui. Parece ele. É pra isso. Ai, que bom, gente. Eu vou escutar. Finalmente eu vou ouvir na minha vida. Finalmente. Ah, é. A gente... Ai, merda. Jamaica! Mônica, agora ela vai começar a entender. Mônica. Acende a Lúcia ali. Ah! Até esquentou um pouco agora. Pessoal. Eu vou ficar um pouco aqui no Escorex, mas é porque eu tô no momento romântico. É, no escurinho é mais gostoso. Não devia ter vindo de amarelo, eu acho. Aparece muito. É, bobeou, né? Parece que tá sem camisa, né? É. Ô, Zob, põe água pra nós aí, vai. Põe assim que eu quiser. Não vou nem, não, pô, Eric não vou pôr. Né? É, ele não precisa. Porra, o Eric comprou. Patrocina o Minalba. Vai peidar pra cacete aqui. Ô, minha filha, não fala isso no ar. Todo mundo escutando. Tô querendo pensar de mim. Porque o pessoal achava que ele não peidava. É, claro, pô. Essa cara dele. Olha pra essa carinha que você acha que peida. Essa carinha aqui. Essa cara de bosta. Você acha que peida? Não basta ter cara de bosta. Ô, oh, muito obrigado. Eu só alcanço até aqui, então só dá pra passar ali. Deixa eu mandar o link pra turma. É, dois copos pro ganso, então, automaticamente. Manda... Manda pra mim também, que eu já repasso aqui. Ah, deixa eu ver aqui se eu tô online. Ih, tô com um pouco internet aqui, gente. Tô com um pouco sinal aqui. Pô, ficou bom essa ajeitada de câmera que você deu, Zop. Gostou? Parabéns, viu? Ah, obrigado. Foi aquele curso lá, não? Gostou, não? Achei bom. Aquele que você... Ó, o Marcos lá do discada.com.br tá no ar já, mandou uns comentários aí, se não me engano. Marcos, vou bloquear ele já aqui. Faz favor. Faça isso, por favor. Inconveniente. Ele falou, olha lá os comentários. Eu falei, olha nada não, bicho. Onde tá aqui, Marcos, caralhos? Deve ser a Tom Marcos, Marcos do Gênio do Mal. Coisa assim, tá lá, tá vendo? O cara não põe Marcos, né? O cara põe... Pessoal falando que a câmera tá torta para a esquerda, na verdade o estúdio ele é inclinado. A gente tentou, o Ganso, tentou equilibrar, né? É. Colocou o Cleito para lá, a Mônica para cá. Sim. É, porque é eles que. Porque eles agora que... tá. O problema não, não é isso. É que tá um triângulo. Ah, tá, sim. Eu aqui, você e o Ganso lá. Pra dar não, uma... Pode ser, pode ser. E pode aqueles ser. Gordos lá, né? Uhum. É, então. Não, gente, não. Não é isso que eu quis dizer. Ah, tem o Marcos Paulo aqui, é não, isso? Não, é o Marcos Paulo. Ah, não sou eu, não. É outro Marcos. E aí? Ah, cara, eu acho que ele é um idiota. Ele só falou que entrou só. Não é o leptospirose. Aqui, é o leptospirose? Olha, tem um ali pedindo para baixar a câmera. O que ele tá querendo enxergar, será? Quer enxergar o nosso pênis, cara. Não posso baixar. Eu tirei. Ah, a câmera tá torta para a esquerda. Não tem nada a ver com ideologia política isso daqui. Talvez tenha, mas... Acabou acontecendo, certo, mas... Bateu. É. Olha o Leandro Lopes. Saudade desse cara aqui, viu? Eu também. Gostoso ele, né? Eu não conheço, mas eu tenho saudade dele. Pensa no... Brad Pitt? Brad Pitt, eu acho ele muito rústico. Ah, sim. Brad Pitt de buceta. Brad Pitt de buceta. É antes de começar a gravação. Ah, meu Deus do... Meu Deus, tá muito quente essa porra. Então fecha a porta. Oh, podia ter pego o ventilador, hein, Zop, antes de começar. O que você acha? Você acha bom? Eu vivo bem no calor. Você vive. Você é um belo elefante. O Marcos ele esquece que no Chorume não faz jabá, tá pedindo pra eu falar que ele é estação de escada no YouTube. Então ele vai aparecer aí como estação então de escada. Nem vamos fazer essa propaganda. Que é o nosso nome no Spotify. Eu falei pra ele que a gente não faz propaganda. Não tem propaganda aqui, ainda mais de estação de escada. Que tá no YouTube, youtube.com/estação de escada. Provavelmente. E você também acha ele, na verdade, no Spotify como estação de escada. Mas não. Eu pedi, falei pra ele que eu não vou falar isso, porque não tem propaganda. Não tem cabimento. Pede pro Marcos nunca mais fazer isso. Ah, lá, Marcos não, né? Pedir pro estação de escada, né? Em todos os agregadores, não? Em todos os agregadores, não, inclusive. Não vamos falar isso, pelo amor de Deus. Toda segunda-feira um novo podcast, ele mandou falar, mas eu não vou falar porque é sacanagem. Ah, sim. Segunda sim é o Rádio Gaga, na outra segunda o Discada Podcast, mas eu não vou falar não isso aqui no ar porque não se faz jabá no Chorume. Pelo amor de Deus. Eu avisei ele. Não, mas tem gente que não entende isso. Exatamente. Não adianta. A Nath Lightwood, faz tempo que eu não vejo ela no ao vivo aqui. Porque por um tempo ela postava que ela estava vendo ou estava acompanhando, sim, o Chorume, só que tinha, eu vou falar, tinha gente bloqueado para não achar que era só eu que estava bloqueado. Ah, com certeza, né? Mas eu não conseguia comentar, não conseguia compartilhar nada que ela postava, entendeu? Mas talvez era todo mundo, né? Não era só eu, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gostosa? Cara, né, pela foto aqui, não dá para eu saber. Interessante analisar pessoas por foto, você sabe. Mas como que você quer que eu analiso? Pelo perfil do LinkedIn? Acho que é uma melhor. Ah, sim. É, o perfil do LinkedIn. Mande o perfil do LinkedIn, Nath, mas ela é, pelas fotos que eu vi, era gostosa. Ah, sim. Mas pelo perfil do LinkedIn, não. Vocês ainda usam o termo porca nojenta ou parada? Ah, não, porca nojenta é só quando tem, tipo assim, estamos aqui até agora. Até por isso ali, né? É, o Cleiton tem que usar porca nojenta. O Cleiton tem que usar, mas é a gente, para se referir com ele, a gente usa porca nojenta. Porca nojenta, sim. Então é uma bela de uma porca nojenta. Ah, entendi. Ainda tá? Ainda hoje já saiu por causa desse comentário. Não, tá aqui, agora que ela ficou. Ah, então é um beijo, então. Ah, oh, vou bloquear essa estação de escada aqui. É, o comentário dele foi bem interessante, eu achei. Ah, lá, tá vendo? Ele mandou. E... Da próxima vez, manda ele vir aqui, você fica comentando. É, eu pensei nisso também. Por quê? Pra comentar esse tipo de coisa aqui. Porra, Ganso, melhorou muito. O ar-condicionado novo que você colocou aqui, cara. Não, mas agora deu um frescor nas pernas aqui. R$5.000. É, ah, compensou. Valeu cada centavo. Põe mais água aqui pro Tato. Ou quer me dar água aí? Eu bebo muito pelo mais jeito água ele bebe um pouco. Você quer com gás? Não, não. Eu não ia te oferecer. Te ofereceu. Eu até beberia, mas eu gosto de manter ações aqui. Você não gosta de manter-se heterossexual. Não, porque ser bicho não quer dizer que não tem ereções. Mas acho que não é ser bicho que ele tá querendo dizer. É ser broxa. É. Mas o presentinho tá aqui. Tá. Se alguém precisar de água, pede. Mas não existem bichas broxas, né? Já não existem, acho que só héteros passivos. É, porque pra... É. Ah, não, mas as passivas, elas nunca vão saber se são broxas. É. Porque, como já foi dito aqui várias vezes, pra comer cu tem que estar duro. Não, claro. O pau de segunda não, não consegue. Não, não consegue. Tem que ser o pau de primeira, aquele que fica cabeceando. Aqui, sim, aqui, sim. E aí? É esse pau. Misericórdia. Misericredo. Mas isso pra quem transa também, isso é coisa de jovem. É. Me disseram que é assim, inclusive. É, não. Vamos lá, então. Bora. O chefe me mandando mensagem aqui. Isso é assédio. Mas que mensagem? Depende da mensagem. Não, qualquer mensagem de chefe no domingo é assédio. Qualquer. Ah, é? Pode. Mas se você for padeiro, você trabalha no domingo. Se ele falou, tô pensando em te dar um aumento. É a única mensagem assim. E não foi essa. Que não configurou certo, né? Foi, É, bom. Você vai dar um aumento depois do tirar a camisa. Porque eu tenho um azar, Zop. Eu tenho um azar. Não, você é um cara muito azarado. Eu sou um cara muito azarado. Não, não é aquele azarado na vida, assim, só aconteceu azar. Ah, pisei no cocô. Não, é assim. Eu piso no cocô quando eu tô com sorte, entendeu? É exatamente isso. E porra, eu tô no meu auge, ó. Ah, no auge do azar? Não. No meu auge. Ah, tá pisando em bastante cocô. Exato. Fura pneu, isso é normal. Exato. Se quando fura o quebra pneu correr dele, do carro, eu tô no auge. Porque no pensa auge. Assim, Eric. Se você gasta o seu azar pisando na merda, beleza. Uhum. Você só pisou na merda. Você gasta o seu azar furando o pneu, beleza. Agora, quando nada te acontece, o azar vai acumulando. Exatamente. Isso é o perigoso, entendeu? Não, mas exatamente. Vou te falar. Olha lá. Eu tô no meu auge, assim, profissional. Porra, gosto. Porra! Só que eu tô o quê? No momento de crise financeira no Brasil? Ah, sim. Eu nem posso pedir um aumentinho, porra. Porque agora no auge, você pediu isso um aumento. Isso é muito azar. Isso é muito azar. E você vai pedir um aumento agora, o cara vai te dar vintão de aumento, você nunca mais vai poder reclamar. Exato. Então, se é pra dar vintão, você vai falar, prefiro não receber esse aumento. Entendeu? É isso. Então, porra, não posso pedir um aumento. Eu tava com uma vaga pra mandar embora, eu tava esperando. Porque agora economiza esse salário da pessoa que tá no aumento. É que você não olhou atrás, tá escrito. Pedir aumento. Mas então vamos começar essa. Mas essa não peça aumento, hein? Melhor não. Estão ouvindo aí? Menos você, que é surdo. Vozes do além. Ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. O seu podcast ao vivo que você pode acompanhar em youtube.com.br/chorume. E nessa bela manhã de sol aqui, nesse domingo escaldante, nesse corpo fervilhante, nesse inferno em formato de sala, o careca da razão, o Wesley Zop. Obrigado, obrigado, pessoal. Careca da razão? Ah, porra! Ah, é porque o outro careca é o Eric. Entendi. Agora entendi. Beleza, obrigado. Nada racional. Seja bem-vindo, Wesley Zop. Obrigado. Como pessoal, você está aí após, cara, a derrota do Parmeira? Tá. Tô bem. Era 11 contra 11. Tava arriscado perder. É, né? Nunca posso fazer. 11 que sabiam jogar bola e o Palmeiras. E o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras. Mas conta, não é todo time que ganha do Chelsea, pelo que eu fiquei sabendo. Parece que não. Nenhum time brasileiro. Alguns ganham. É. Nem todos. Raros. Times grandes ganham. Raros. Times grandes. Eu acho que quando dá sorte. Não. Quando dá sorte. Paulistas. Grande. Tipo, dá o Guaranis da capital, não. Sabem jogar bola. Sim. É. Tem que saber as regras também. É difícil. Hoje em dia, tem que saber as regras. É, o cara, ai, vou pôr a mão aqui na bola. Não pode. A menos que seja goleiro, aí pode. O goleiro pode. Mas o cara falou, eu sou goleiro, será? Eu não sabia que era goleiro. Porque quando você tá jogando golzinho, quem tiver mais perto do gol é o goleiro. Ele vira goleiro. Depende das regras do gol. E às vezes o gol pra ele era pequeno. Exato. E ele achou que era golzinho. Não sei a altura do goleiro. Mas agradeço o Thiago Silva de ter tentado ajudar o Palmeiras. Exato. Não funcionou. Muito bem, aqui. E nessa bela manhã de domingo temos também nossos visitantes. Ele, o poeta Lameruxo, Eric. Olá, Lameruxos, tudo bem? Oswald de Andrade de São José, rapaz. Nossa senhora. Kaki Kikoku, ele rima. Excelente poema. Eu gosto do improviso, viu? Combina com você. Eu sou assim. De repente. Na verdade, seria Cacessi Cocô. Que é o quê? Você é poeta agora? Não, mas e a licença poética do que mesmo. Até onde eu sei, Antônio Zop era poeta. Sim. Mas meu... Wesley Zop não, é não, careca, não, onde eu sei. Não, mas o Antônio Zop também era careca. Careca! Poetas são carecas, cara! Toda admiração por Antônio Zop se foi do seu. Filha da puta! Mas... Tô aqui sendo filmado, não me dá uma dessa, filha da puta! Temos aqui também eles que fazem parte do de escada, não é de escada, porque tem gente que pensa que é isso. Ah, sim! Não. Quer falar de escada? É... Mas dá pra você ouvir. Discada. Pode. É onde quiser, né? Discada de discar, do verbo discar. Isso. Discar, disquer, disquir, discou, discu. Gostou? Do Zop, dissade. É ignorante. Desculpa aí. Discada, onde que eu ouço discada? Você ouve no Estação Discada, no Spotify, em qualquer agregador. Ou você também pode procurar a gente direto no TikTok. Também. TikTok. Tá fazendo as dancinhas? Eu tô desinformado, eu comecei a beber água com gás. Comecei a beber água com gás, a gente tá agora no TikTok, com pequenas coisas. O TikTok é uma ferramenta social hoje muito importante quando você quer ver pessoas de biquíni. É, isso é verdade. Depende de quem você segue, mas seguiu de escada. Eu tenho aparecido pouco de biquíni lá, mas tem que aparecer mais. Obrigado pelo toque. E pelo tique. Por ambos. É mais fácil no Spotify, Estação de Escada no Spotify, Estação de Escada nos agregadores de podcast, é mais tranquilo. Agradeço. E temos aqui também Mônica, fumante compulsiva. Ó, o pessoal reclamou aqui que os cabeludos estão falando baixo. Ah. Então não sou eu. Não é. Vamos aumentar aqui os cabeludos. As meninas. Me chamem pelo pronome correto, por favor. Pode falar, Mônica. Gente, bom dia. Peraí, vamos ver se tá ligado. Se pode ser isso. Deixa muda também. Tava desligado o microfone. Ah, pode ser. Por isso tava falando bem baixo. Tava bem baixo. Na verdade, eu tava falando bem alto, porque tava saindo. Que a gente, porque a gente tava ouvindo. É, parece que aumentaram muito. Pode falar, pode falar. É, bom dia, estamos aí, né? A convite do senhor Wesley Zop. Um belo convite. Ou seja, a culpa é dele. É, a culpa é. É, vai acabar caindo para mim mesmo. É. Fazer o quê? Vamos ver o que vai se rolar nessa bagaça aqui. Ah, Cleitinho, dá uma batidinha no seu microfone assim. Assim tá bom? Sexy, isso. Faz. Ai, que faz de um jeito. Isso, isso. Tá aqui. Tá no meu ouvidinho, tá no meu ouvidinho. Mais rápido. Isso, vai. Não para, agora não para. Agora acabou. Morde o microfone. Dá uma mordidinha na orelha. Do microfone, é um termo técnico. Ah, tá. Entendi. Ótima passagem de som. Mas... Temos ele aqui, Cleiton. Cabeludo, fumador de cachimbo. Cleiton novato. Eu não sou mais tão novato assim agora. Não. Novato não. Na vida. É. Ah, entendi. Exato. Já é, também verdade. Não tá tanto assim. É. Vamos deixar assim. Cleiton, testador de microfone. Exato. Nosso jovem mancebo. Muito bem, eu aqui nessa rouquidão. Você achou que eu tava fazendo voz sexy pra você? Ah, não, eu achei que era com verdade. Eu estou na rouquidão aqui. Voltei ao trabalho, assim, de forma... Assim, como eu posso dizer? Frenética. Vorais, frenética. Ah, mais veloz que o Cleiton testando o microfone. Aí. Muita ânsia. E aí, minha voz foi pro saco, esqueci. Eu pensei, domingo eu vou descansar minha voz, esqueci que tem que gravar essa bosta aqui. Mas tá bom, tamo lá. Ainda bem que hoje só esses filha da puta vão contar a história aí. Tá falando pelo saco, né? Então, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos, recadonhas, recadantes. Por favor. Recadar. Opa, música errada. Aí. Ah, você quer a denúncia? Não. Wesley Zop, o recado principal é o que nos motiva a vir gravar aqui, que é dinheiro. Sim. É grana. O mundo é movido a dinheiro. É, de vez em quando, mulheres de biquíni também. Mas normalmente grana. Normalmente grana. E o pessoal pode doar aí no superchat, fazer uma doação. Já tem doações? Daqui a pouco você vai ler. O pessoal pode ir pelo Pix. pix@chorume.com.br, rapaz. Mas vai ser lido hoje? Talvez. Ao vivo? Talvez. Eu tô com 40% de bateria. Porque assim, ó, vai ser lido. Não quer dizer que vai ser lido ao vivo. Às vezes eu até ignoro também. Eu vejo lá, opa, 10 conto. E foda-se, nem vejo quem mandou também. Tá? Bom, quanto que você lê e interrompe qualquer momento pra ler? Não, nunca. Nunca. Ah, você não vai interromper nunca? Não, a minha vida é ininterrupta. Então eu faço questão que todos os piques sejam de R$1. Já que ninguém não vai ser interrompido mesmo, né? A não ser se for mais de R$1. Aí é a única exceção. Ainda bem que esse detalhe foi mencionado. Então, Wesley Zop, também tem o Padrim, padrim.com.br/chorume. E acho que é só isso. Não seria chorume.com.br/padrim? Os dois dá certo. Porque um leva ao outro. Um leva ao outro, tá. Todos os caminhos levam a doações no Chorume. Ah, que lindeza. E também tem o PicPay, @chorume, que você pode doar também lá. Então, pix@chorume.com.br e pelo superchat aí com um comentário lindo na voz deliciosa dele, Wesley Zop. O que temos aí, antes Wesley de ler aqui a doação, uma pessoa me parou na rua vindo... Eu tava vindo aqui pro estúdio. Legal, agora leu o comentário. Perguntou. É que eu quase dormi, achei que tinha acabado. Não, ainda não. É que foi muito chato. Que eu tive que dar o contexto. Ah, tá. Foi por isso. É, a pessoa parou na rua e falou: quando que vai voltar a lojinha? Ah, um dia volta. Ah, então beleza, vou responder pra ele. Um dia volta. Night Lightwood. Caramba, Lightwood. Ia todos os chorumes ao vivo. Lembra quando tinha chorume ao vivo? Ah, que diferença. É, verão de 73? Passando o pau na nossa cara. Parecia um festival de rock, só que com bembas na nossa cara. Era um festival de rolas. Rock e rola. Rock and rola. Um fumando a rola do outro, rapaz. Tinha microfone pra todo mundo cantar. Não, não era tão gay assim. Não tinha. Cadimbo, não. É um nível diferente. Rolas! As águas da cigarra. Rolas. Rolas pretas, rolas boas. Ela mandou aqui a doação e falando: eu sumi. mas agora estou aqui. Bom dia para quem for careca! Oh, bom dia, Nath! Bom dia! Uma bela poesia, e mostrando para carecas como se faz poesia, tá vendo? Tem careca que não sabe. É verdade. Raros carecas, mas tem alguns careca que não sabem. Tem carecas que são burros. Raríssimo. Eu também já queria demais, né? O cara já é careca, burro. Flávio Matos mandou um pix aqui, ó. Flávio de Matos. Foi Silva. Mais que um real, senão nem leia. Foi mais que um real. Ah, tá. Deixa eu ver se ele escreveu. Não quero saber o valor. Ele não escreveu porra nenhuma. Obrigado, Flávio Matos. Economizou meu tempo e me... Pô, ganhei em dobro, né? Ganhei em tempo e grana. Exato. Wesley Zop, algum recadinho que você queira dar aqui? Vale a pena, Wesley Zop. Porque agora temos ouvintes aí, ouvintes que deixaram de ir na igreja, ouvintes que deixaram de estar assistindo um TikTok do Padre Fábio de Mello. Ah, você apontou ele assim? De biquíni, esperando uma mensagem de consolo, uma mensagem de edificação empática. Pra quê? Pra ouvir você. Então, o que você tem de recado pra essas pessoas? Isso aqui é maravilhoso. Paulo Garoto Vaca mandou aqui. Gostosos. Olha, é isso. Esse é o melhor. Não, mas eu tava falando um recado seu, Wesley. Ah, meu recado? Você fez alguma coisa aí que vale a pena ser mencionado? Você separado na rua. Né? Deixa eu pensar. Você viveu a vida do jeito que vale a pena ser vivido, Wesley? É isso que eu tô te perguntando. Isso eu não perco tempo, bicho. É isso que eu tô falando. Que eu sei que você tem pressa de ser feliz. É verdade. Coisa que eu não tenho preguiça é isso. Ser feliz. E aí, alguma coisa pra falar? Algum recado? Alguma coisa que vale a pena falar ou qualquer coisa. Alguma coisa que emocione o nosso ouvinte, uma coisa que faça chorar, uma coisa que vale a pena ouvir esse podcast. Eles deixam de gravar duas semanas sem satisfação nenhuma, mas vale a pena quando tem. Mas por causa disso. Né? É isso, é o momento. Salva agora esse podcast, Jesus. Descobri um garapeiro americano que vem de garapa batizada. Porra. Batizada? Como assim? Com álcool! Caralho! É isso, ele põe meia pinga, meia garapa. Eu acho que é só uma garapa fermentada. Ela já tá fermentada, né? Acho que é uma garapa vencida. Só a garapa velha. Mas é uma garapa velha que faz as pessoas cabelo. Mas você não sabia disso. Você comprou uma garapa. Foi surpreendido. Eu fui. Ele falou que é batizada. Tem que nos levar nesse garapeiro. A gente trouxe presentes. Oh, é isso que vale a pena. Isso que é ouvinte bom. Mas tem a ver com vocês. Inclusive, levou muito tempo para ser escolhido. Quero só avisar aqui que eu não convidei o Eric. O Eric foi convidado pelos outros dois. Então, se ele for convidado bom, não foi meu, não. Quero só avisar, Chaco. Eu não tenho nada a ver com isso. Exato. A gente se sente colhido. Se a culpa é sua, você coloca o que você quiser. Exato. Né? Eu convidei o casal. Se eles chamaram o Eric. Mas é o seguinte, vai mostrar ou não? Porque às vezes... Era só pra vocês saberem. Tem presente. Sabendo que o Ganso não bebe, a gente não trouxe pra ele nenhuma bebida alcoólica, nem nada alcoólico. Nem garapa? E pensamos, pô, o Ganso é um cara de Deus. Eu sou de Deus. Na verdade, você não pensou o Ganso é um cara de Deus. Você pensou, o Ganso é Deus. É Deus. Cara, é o filho dele. Eu penso de Deus. Só Jesus salva. Eu gosto desse Guaraná. Obrigado. Eu gosto. E porque é doce pra caralho. Porém, quero jogar uma polêmica aqui xenofóbica. Esse Guaraná, dizem que é o melhor do Brasil, mentira. Nunca será chegará aos pés, Wesley Zop, do produzido aqui na região. Esportivo sabor abacaxi. Esportivo rótulo azul. Que vem com 10% de suco natural, rapaz. 10%. É um recorde entre os Guaraná. Xenofobia. Você vê por aqui. Exato. Isso é bairrismo, né? Eu já falei. A culinária de São Paulo é a melhor que tem. Claro, o que a gente quiser, a gente torna melhor. É verdade. Açaí. Os caras lá no norte comem quente com farofa, cara. É absurdo. Aqui a gente colocou Nutella em cima. Mas a culinária... A gente fode, cara. A culinária do estado de São Paulo é tão boa que lá em São José dos Campos é normal a pessoa comer farofa de formiga. Então, porra. É verdade. É isso. Se um paulista não tiver motivado, se um paulista tiver motivado, a gente transforma a culinária do mundo, porra. Porra, claro. Aqui, ó, um PA, né? Eu não queria falar PA, que parece que ele é meu pau amigo. É, o PA do Zop. O meu PA aqui. Pau de alguém. O pau de alguém. Falou, melhor do Brasil é o Guaraná Broly. Mas tá em extinção já. É, já acabou, né? E o melhor comercial de todos é o do Broly Guaraná. É, não, é isso mesmo. Que direto recebe comentário lá. Eu recebo notificação de vídeos, comentário em vídeo. Eu achando que é um super podcast de chorume, não. Broly Guaraná. Mas continue, mais presente. O presente do Zop também é destinado a gente sabendo das necessidades dele. A gente vírgula, você. É isso que eu comprei, meu. Você sabendo da minha necessidade. Mas é porque quando o Zop gravou o Rádio Gagá com a gente, eu descobri que eu sou mais velho que o Zop. É Rádio Gagá? Que chama? Eu sempre falei Radio Gaga. Tá tranquilo. É porque é o Rádio Gagá, é porque ele é velho. Radio Gaga. É o rádio de gente velha. Radio Gugu. Radio. É por isso que a gente botou Radio Gaga. As pessoas não paravam de falar o nome. Radio Gaga. Radio. Por que você fez isso? Eu descobri que eu era mais velho que o Zop. E como eu preciso dar conselhos para as novas gerações? Ah, agora. Nova geração. Opa! Uma garrafada. Uma bela garrafada. Levanta o velho. Com um Guaraná contra o cansaço físico, mental e sexual. Deixa eu beber agora. Deixa eu sair. Deixa eu sair daqui. Mostra aí, ó, na cama. Direto do Mercadão de Campinas. Choveu rótulo. De Campinas, bicho. Acho que você tem que ler o que tá escrito nas composições. Deixa eu ver o rótulo. Eu ia virar isso aqui agora. Agora tem dose. Não, ninguém quer que você tenha ureção agora, amigo. Ninguém quer. Leito, tem certeza. Modo de usar: 3 colheres de sopa ao dia antes das refeições, 100% natural. Composto sexual. A garrafa Levanta o Velho vem combatendo eficazmente as doenças de origem sifilíticas, antiasmáticas, antianêmicas, diuréticas, combatendo o mau funcionamento dos rins, fígado, baço, vesícula, intestino, gripe, reumatismo, fraqueza dos nervos, sexual. Que pra salvar sua vida. E cérebro. Doenças de senhoras. Acho que é aí que relógio. Inflamação de próstata. Composição: vinho licoroso, vergateza, catuaba, marapuama, nó de cachorro, canela, imburama, nó de cola, ginseng, pra tudo. Rapaz. Esse é cara, isso daí se não resolver agora, não resolve mais. Ah, isso aqui eu vou tomar uma garrafa dessa cada por dia. São três colheres antes das refeições. Mas ninguém falou o tamanho da colher. Se ele quiser usar a concha, ele usa a concha. Quando você dá um presente, Mônica, você não dá mais ré. Exato. Deu, tá dado. Não tem isso. Deu é dele. Parabéns aí, Eric. Obrigado. Obrigado. Nas pessoas. Obrigado. Aí, de pensar no próximo, claro, no outrem. Fazer o bem sem olhar quem. Estou aí para cuidar dos jovens. É, o Eric já tomou bastante desse daí. Exato. Funciona. Tomei uns 4 antes de vir para cá. É. Olha a cara. Olha a cara. Se isso... Olha a cara de tarado. Isso aqui não é um pedestal de microfone. Se essa cara não indica saúde, eu não sei o que indica. Mas sei lá. O médico abre assim uma foto do Eric e fala: ó, tá parecido com o paciente ou não? Se tiver, saudável. Se não tiver, ele é a métrica. O parâmetro. Obrigado. É sempre bom quando a turma percebe as coisas que faz pra ficar bonito. Obrigado, cara. O segredo é a garrafada. Parabéns. Enfiar no cu essa garrafada. Eu vou acompanhar, eu vou mandando fotos. Vai tirando fotos antes e depois. É igual aqueles bodybuilder, crossfiteiro. É isso aí. Depois de 3 meses tomando garrafa. Tem um depoimento. Só não vai postar na próstata, pelo amor de Deus. Eu vou ter que mandar em tudo. Só que daí você vai ter que colocar um paquímetro medindo a próstata. Que eu quero precisão nessa medida. Claro. O tamanho da veia estufada da cabeçota. Pode deixar, deixa comigo, gente. Mas... Obrigado. Vamos lá. É chegado o momento, rapaz, de início desse podcast. É isso que eu ia falar agora. Onde a gente vai anunciar o tema e eu vou pedir pra ele, o cara mais bonito aqui e saudável. É isso. Ele que toma garrafadas aí. Na cabeça. Mas toma. Quando anuncia o tema, vem a garrafada de longe. Exato. O Eric, o poeta, qual é o tema de hoje aí? O tema de hoje é... Puta amigo, filha da puta! Puta amigo, filha da puta! Isso daí é auto-explicativo. Falaremos sobre o Wesley Zopp hoje, rapaz! Histórias de Wesley Zopp, então! Vamos, então, para esse episódio maravilhoso. Com garrafado. Sim, sobe a música. Dança, meu gatinho, dança. Agora com a garrafada eu vou dançar de outro jeito. Vai mudar isso aí. Você vai ver, Cleiton. Então vamos nessa, começando aqui. Wesley Zopp, algum comentário que vale a pena ser dito aí? Ah, o Zopp ia precisar de 30 litros desse negócio. Não, isso aqui é só amostra grátis. É. Depois vai vender, né? Depois ele vende. Saudade de ver o Edinaldo Pereira. Eu não... sei quem que é Edinaldo Pereira, mas... É um gordo careca famoso na internet, que parece tá. Ah, sim. Beleza, beleza. Tá, né? Mas e aí, Wesley Zopp, que história você trouxe aí de puta amigo, filha da puta? Uma história de você mesmo, provavelmente. Eu sendo filha da puta com alguém. Sim. O pior é que eu pensei em muita história onde que eu tinha a ver com a filha da puta. Foi falado que você era filha da puta. No meio ali acabou concluindo que eu era filha da puta, mas não posso... eu trazer isso. Não. Ficaria muito egocêntrico. Daí eu falei, quem mais filha da puta que eu? Não vinha ninguém além do Ganso na não minha é cabeça. Não é possível, Wesley Zopp. Não vinha ninguém. Você não tem histórias sobre isso? Não, eu tenho uma vida de histórias do Ganso sendo filha da puta. Eu tenho sequelas. Sequelas emocionais gravíssimas. Eu sei que não é real, Wesley Zopp. Não. Por mais que seja... Nem conte essa, que eu sei que você não tem. Então eu vou falar... Então vou contar outra. Isso, vou contar isso. De ontem. É isso. Tinha um amigo meu, o Pato. O Mouglas. O Panso. O Mouglas Pato. É, Mouglas Panso, sim. O Janso. Não, vou contar de outra que não, o Ganso. Talvez se der tempo, conta do Ganso. Eu acho que não vai dar tempo. Não. Mas até tomara que não dê. Porque daí o pessoal fica no mistério. Eu vou mutar seu microfone. Isso, eu conto pra vocês a minha terapia. Eu vou tomar uma garrafada, daí eu conto do Ganso depois. Contado uma vez que estava numa festa junina e estava rolando aquele correio elegante. Junine, porque deve ser 9 de junho mesmo. Sim. Provavelmente. Melhor dias pra festa junina. Sim. Mais frio, né? Sim. Acho que é um dos dias mais frios que tem, é 9 de junho. Sim. Daí, tava inverno de 76, só pra saber? É, 73. Ah, obrigado. 30 dias antes da Revolução de 32. E ninguém tava sabendo, ninguém acreditava que ia ter. Exato. Ah, não, é mito. E não teve, e não teve. Acabou não ter. Mito seria outra coisa. Não. Na época, o mito era a história, né? Era lenda. Não tava estragada a palavra ainda. Não, ainda não tava estragado. Daí tava rolando correios elegantes, você podia pegar um correio, uma mensagem já feita, ou fazer uma mensagem e tal. E eu vi uma... Mirei gostosa. Mirei numa porca nojenta ali. Sim. Uma linda. Numa... Uma princesa. Numa que poderia ser eleita de meus afetos. Falei, aquela ali merece. Uma bela javalizona. Isso. Um javali na lã. Uma porca. Uma que provavelmente você usaria, garrafada. Isso. Daí eu falei, pô, eu tinha a pessoa passando de anjo ali. Falei, pô, vou pedir pra escrever. Escrevi um... Daí você chamou assim, anjo. Mas era um anjo elegante? Eu juro. Era um anjo com asinhas, com aquele... Com a auréola. Então, que ele tava carregando a cestinha de... De correios elegantes. De correios. Tipo um cupido, né? Tipo um cupido. Daí veio ali, por favor, né? Tal, falei e indiquei. Só que esse cara que tava de anjo... Ele era um irmão de um camarada meu. E daí passou ali, esse camarada meu viu eu fazendo trâmite com um anjo ali. Só que eu não vi isso, né? Você escreveu ou mandou uma mensagem pronta? Que uma mensagem? Não, eu acho que eu mandei lá, tipo, se beleza fosse caroço, você seria uma jaca. Coisa romântica. Isso, conquista qualquer. Foi pra atacar, foi pra atacar. Eu vou pra não errar. Foi pra finalizar. Me dá seu maracujá, mas só que sem o Mara. Entendeu? Porra, isso é pra ser romântico. Daí eu mandei meu telefone. Porque eu falei, daí se ela já quiser alguma coisa, não precisa mandar um correio elegante. Já me liga. Se ela quiser coisa ou coisa, negocia o negócio. Exato. Só liga no esquema do Superaca, tá? Exato. Beleza. Aí tiquibala, little foot. É isso que acontece. Nem precisa mais contar. Entenderam? Tudo. Perfeito, cara. Perfeito. Gênio! Seria perfeito. Ah. Se não tivesse filha da puta no, claro, no mundo. No mundo. Sim, no mundo. Se a gente não vivesse nesse país comunista, né, rapaz? É. Exato. Entendo, pessoa sem coração. Entendo. Exato. A história seria perfeita aí. Sim, sim. Porã. Daí esse camarada meu aqui. Você estaria na Disney hoje, fazendo sexo na montanha russa com ela. Mas eu ia garrafar e ela. Mas parece que não tô acontecendo isso. Exato. Parece que eu tô gravando o podcast. Ela com vodka, que pra ficar com você tem que estar bêbada, assim. Sim. Mas aí cada um bebe o que precisa. Exato, exato. Garrafada. Seria um mundo perfeito. Seria um mundo perfeito, exato. Eu tô falando. Daí. Assim que chegou o Correio Elegante lá, não tava na minha visão perfeita ali do ângulo de onde ela tava. Ai. Mas aí já veio a ligação. Você errou a mira. Não, veio a ligação. Ah, acabei de receber o seu Correio Elegante. Tal. Ah, a gente não pode só conversar por telefone hoje, depois a gente marca. Falei, mas a gente tá a 30 metros de distância. Ela, não, mas meus pais estão aqui, é meio chato. Tal, você como... é careca. Não era careca. Não era careca. E você viu ela no telefone. Você já era. Você só não sabia. Eu não sabia que eu era careca. Por dentro, mas ela sabia. Alma era careca. Ela sabia. Sua alma era careca. Eu já era careca de alma. Você é careca. Já tava no seu DNA. Eu olhando ali no reflexo, falei, mas não sou. Zop, não sou dela. Ah, é. Não. Ah, é. Claro que não. É, não claro é não. Mas... essa doença tem o nome. É, cegueira, né? Tudo bem. Daí... ficava conversando durante uma semana. Ela falou, você não quer vir aqui em casa? Vai ter uma festa fantasia. E... a Little Fantas. A Little Fantas. E me falaram que você é palhaço e tal. Você pode até vir de palhaço, né? Porque você nem precisa correr atrás de fantasia, nada, né? É, ué. Falei, pô, que mulher atenciosa, né? Não é? Pensou em tudo. Visionária, pensou em tudo. Né? Visionária. É. Me ajudando a economizar meu dinheiro, suar. Isso é maravilhoso. Isso é amor. Ela já me ama. Fantasia pra gordo não é fácil. Não, e não era gordo também. Eu só vou de bate-bum. Todas as fantasias. Toda fantasia, o gordo fica ridículo. O gordo já é ridículo. Ou eu ponho um terno e um óculos de. Né, pra seu barriga. Ah, sim. Ou eu me pinto de rosa e mas vou de bate-bum. O foda é que você pode estar de seu barriga. Todo mundo sempre vai achar que você é só um gordo. É, o gordo elegante. É. Aquele gordo de terno. Olha o gordo. Olha o gordo que veio de elegante. Olha o gordo que se pintou de rosa. Deve ser... Um babaluzão. É, devia estar comendo cupcake se lambuzou. Não sabe o que aconteceu. Não sabe o que foi elaborado. Gordo é só gordo. E aí você fala, vou te comer. A pessoa pensa que você tá assediando. Exato. Não sim. Entende se tá fantasiado de Majin Buu. É o Majin Buu entrando no personagem. O pau de fora ali, a anteninha do Majin Buu ali. Exato, a antena tá ali embaixo, não dava pra fazer em cima. Às vezes não tinha material. É, porra. Daí ela falou assim, vai ser numa chácara tal. Explicou o endereço da chácara, tá? Essa chácara é famosíssima. A chácara tal. Sim. Ah, sim. É. E São José, não lembro o nome da chácara. Eu lugares, acho que começa aqui e vai lá. Ah, é, uma enorme, uma chácara grande. A chácara grandona. A tal da chácara tal. Vou falar o nome de chácara. Chácara... Esmeralda. Recanto Solar. É, porque não tem nome de chácara. É bem hippie esse nome. É chácara de Deus que toma o Oscar. Prefiro Esmeralda, chácara Esmeralda. Chácara Esmeralda, mas acho que é muito... É bom, é de velha, né? Era da avó dela. É. Pode ser. Assim, mas vai ser uma festa fantasia e tal. E você já pode vir de palhaço. E todo mundo vai estar fantasiado, tal horário. E pode já vir direto, não precisa fantasiar no lugar, né? Porque tem lugar que você fala, não, mas eu vou, tem lugar pra me trocar? Não. Já vem direto. Tá, mas tá conhecendo você, você já iria fantasiar? Eu já iria direto. É, você nunca se fantasiou em lugar nenhum. Exato. Daí eu cheguei, tava rolando uma festa lá no fundo da chácara lá. Daí, e cantando parabéns e tal. Eu falei, ah, é festa de aniversário, a fantasia. Falei, parabéns em português mesmo? Em português. Ou aquela versão russa? Porra, se fosse versão russa, talvez eu nem saberia que era parabéns. Né? Mas não, era em português. É. Era em português porque eu reconheci a letra rápido. Daí eu falei, bom, então já vou entrar. Eu entrei de palhaço. Eu era o único fantasiado numa festa onde que ninguém me conhecia. Que filho da puta! Onde que ninguém me conhecia. Mas a mina que tava falando comigo, tava lá. Ah, ela tava lá. É, daí eu cheguei pra fantasiado. Falar... Não, hã? Fantasiado? Não, sem fantasia. É o único. Não, sem fantasia. Eu cheguei pra falar com ela, ela não me conhecia. Eu falei, mas a gente... Você falou pra vir, né, fantasiado e tal. Quem é você? Quem não sei o que tem? Eu falei, pera, mas... Eu sou o Wesley, que lá do Correio Elegante, não sei do que você está falando, e puta situação constrangedora. Mas tava de palhaço. E o segurança já não, colocando o dedo no teu cu. Né? Não, era uma festa de família que tava tendo ali, aniversário da avó dela, não sei, que por acaso tinha medo de palhaço. Mano! Não! Na verdade, tinha medo de gordos carecas. Né? Futuros gordos carecas. Mas aí ela falou palhaço, mano. Daí eu comecei a não saber o que fazer ali. Tentei fazer alguma brincadeira para dar uma disfarçada, mas... Ninguém me queria ali. Ninguém me queria ali, porque nem a mina lá que eu tava conversando me conhecia. Eu falei, puta, mina cuzona, né, bicho? Pô, conversou, falou para vir, deu essa pegadinha. E eu indo embora, eu falei, porra, não foi ela que tava falando comigo. Daí eu liguei no telefone. Liguei e tô olhando para ela lá no quintal da chácara. A pessoa atende, ué, não vai vir para festa? Eu falei, eu tô na festa. Daí começaram a cascar o bico. Porque o anjo do Correio Elegante, que é o irmão desse camarada meu, tinha namorada e a namorada dele tava falando comigo. Se sacanearam. Por uma semana seguraram essa história, cara. Seguraram essa história pra eu aparecer de fantasiado numa festa de aniversário, onde que ninguém tava esperando. Wesley Zop, até onde vai sua mente, Wesley Zop? Pera aí. Inventar uma puta história dessa pra disfarçar que é um talarico. Não! Conversando com a namorada. É verdade. Não! Eu acho que ele tá querendo. Eu acho que nessa daí ele já pensou: pô, vou matar dois coelhos com a caixa. Exato! Vou numa festa fantasia, vou de palhaço, não vou gastar dinheiro. Ainda vou realizar minha fantasia sexual. Sim, eu vou transar vestido de palhaço. Que é palhaço, entendeu? Ladrão de mulher. Vou dar um cu pra palhaço, rapaz. Agora não dá pra entender se ele tava afim. Era da namorada, do amigo ou do amigo, porque ele também era comprometido. Do irmão do amigo? É, porque ele também é comprometido. Não dá pra entender isso. Estão todos comprometidos ali. Estão todos no radar do talarico. Exato. No talarico, meu filho, não tem radar. Sabe? Não sei se vocês entenderam a história que eu tava contando. Eu fui enganado. Que você é um filho da puta. Não, assim. Cleiton, pera, Cleiton. Ficou com um amigo. Tipo, vamos zoar o Zop, tá ligado? Vamos filha da puta o Zop. É isso que aconteceu. E aí? Foi eu. Eu não sabia que você tinha trazido o advogado de Campinas. Obrigado. Mas e aí? Que sou surda, hein? Ah, ela não viu então a história. Por nunca isso que mais viu a menina. Não, aquela uma que eu invadi a festa, não quis mal olhar na minha cara, graças a Deus, né? É. É que você tava de palhaço, eu não tinha reconhecido. Não, dava pra reconhecer. Não me fantasiava tão bem assim. Não que hoje eu faço, mas era pior. É verdade, é verdade. Mas foi uma boa brincadeira aí. Puta, amigo. Aqui, ó, pelo menos, ó, tem advogados aqui, ó. Sobreviver a isso é uma puta lição de vida. Obrigado, Savanin. E você... Obrigado. Pegou a namorada do cara? Peguei ninguém, não, cara. Mas a namorada do cara depois? Não, porra. O cara, talvez? Tentei, mas não peguei. É, porque ali, às vezes, ela, tipo, igual o sequestrado que se apaixona pelo sequestrador. Ela tá ali, ó. Ela se envolve, né? Exato. Do cara, né? Não. Não rolou. Adiciona ela no Facebook. Vai. Posso eu adicionar ela? Tamo aqui mesmo, né? Mas aí, eu acho que quem foi mais filha da puta foi um trio de filha da puta, ali. Não foi uma pessoa. Uma penca de filha da puta. É uma penca de filha da puta. É. Foi uma gangue de filha da puta. Talvez até tenham avisado a mina que eu ia chegar de surpresa lá pra falar: ó, vai chegar um louco aí que falou que tá te seguindo, é stalker, qualquer coisa assim. Ou tá seguindo a sua avó, porque ela tá de palhaço. É dela, né? É porque eles deviam ter algum contato pra saber que tinha uma festa ali, sim, no endereço, entendeu? Então... Malditos, cara. E não foram convidados porque o pessoal já conhecia a filha da puta. Mas também eles não podiam estar lá, porque vai que você era agressivo, palhaço agressivo. Passivo agressivo. Tipo aquela gangue de palhaços do Art Monkeys lá, aquele clipe. Como entendeu? Que é o palhaço do Simpsons lá? O Bart. O Bart. Não, o que se fantasia? É o Homer. O Sideshow Bob. Porra, mas o Sideshow Bob tem cabelo. Sexo Bob. Você tá vendo onde está sendo o Simpson? Não é o J. Simpson. Aí é só perseguição de carro. E temos doação aí que eu tô vendo. Mas daí, ó, faça seu trabalho. De Leandro Eloy. Opa. E tá bonito, hein? Tá bonito na foto. Parece um... Leandro Eloy ou Leonardo Eloy? Oh, desculpa, Leonardo Eloy. Ah, ele é o meu consultor de games. Consultor de games? Sim, sim. Mas ele tá com cara de quem se formou... Que se formou em direito e não fez OAB, parece. Mas tudo bem. Conta a história do amigo que processou o teu chefe. Eu adoro essa história. A história do meu amigo. Ah, porra! Aquele cara. Nossa! Ah, essa história é ótima! Essa história é ótima. Puta, eu lembrei dessa história essa semana. Puta que me pariu, bicho. Porque sempre quando eu vou indicar alguém no trabalho, eu lembro que você queimou a cartucheira. Eu queimei a cartucheira pra quem for da família daquele patrão. Uma amiga nossa, recentemente, ela tá fazendo um teste lá do meu trabalho. Aí falaram assim: ah, não é legal você indicar. Eu falei: é melhor não. Mas por quê? Você não tem nem. Melhor não. Não tem ninguém que você conhece, não. Por tem. Quê? Não, escuta lá o Chorume. Aquele episódio que conta a história dos óculos. Aquilo foi foda, porra. Mas, Eric, poeta, que história de filha da puta que você lembrou aí? Quando me chamaram pra participar do episódio Puta Amigo Filha da Puta, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho várias histórias. Primeiro que você que deu a ideia do tema, então. Ela. Mônica, primeiro porque eu tenho várias, várias histórias e são com os dois. Ah, que coincidência! Então eu vou ter a chance de contar aqui história de não puta é amigo suruba, filha da puta. Fiquei claro. Não, senão seria legal, pô. Seria filha da puta. Não. Legal pra você, pra ele. Ah, pro Cleito que vai no meio do sanduíche seria legal. Seria uma festa, não seria. Não sei, né? Ah, eu sou ciumento, você sabe. Mas, por exemplo, vou começar com a história do Cleiton. Eu e o Cleiton, a gente se conhece há 30 anos. Né? Mas o Cleiton não tem 30 anos. Você fez anos, um parto dele? Né? Ele tem essa carinha aí. Ele tem essa carinha aí. É porque ele é meu pai, né? Na verdade, eu era amigo do irmão dele. Eu tinha 12, o irmão dele tinha 13 e ele tinha 8. Ah, então, sim, né? Então já faz 30 anos que a gente se conhece. E quando você conhece uma pessoa há 30 anos? É 30 anos. Você tem 30 anos de história. São 3 décadas. 3 décadas. É mais, né, do que 8, que é a idade que ele tinha. Né? Você conhece mais tempo dele. E aí o que acontece? A gente anda com essa pessoa o tempo todo e a gente vai pegando umas certas coisas ao redor dele. Inclusive... Tipo aquelas amigas feias. A casa, né? Casa. Exato. Aí eu tinha me mudado para um... Carrapato, às vezes. Ao contrário do pessoal do Chorume, eu sou famoso entre a nossa galera por mudar muito. É, esse também é o famoso palestrinha, né? Ah, isso daí teve um ano que eu me mudei, teve um ano que eu me mudei. Celionato, né? Que fala. Você também é famoso por ser a bicha gorda. É, também. Mas eu não acho que é fama, eu acho que é só... Estamos falando da fama do Brasil inteiro. Ah, mais local. Só do Vale do Paraíba. Eu tinha me mudado pra essa casa, eu era novo na vizinhança. Vou fazer um rolezinho com os amigos aqui. Um open house. Cada um compra uma biritinha... Pim, para a ponte. Assim é fácil fazer rolê, né? Porra, assim. E aí eu compro. Caralho, nada. Filha da puta. Ele tá filha da puta. A história é dele. Ele é filha da puta. E aí eu compro uns combis, a turma traz uns bebes, tá tudo certo. Top, né? Pá. Aí o Cleiton foi. E foi uma menina. Ovo cozido também. Cozinha ovo pra todo mundo. E foi uma menina. Ovo de codorna, mas o cara que tem que quebrar a casa. E é meio cada um, hein? Na verdade, é você que cozinha. Ele te dá o ovo. Mas ele traz o gás, né? Traz, tá louco. Ele só deixa uma água no sol. 12 horas. Mas quem aí... faz fogueira, que eu não tenho fogueira. É melhor. O cara chega às 6 da manhã pra... churrasco de chão, é ovo de boa tarde. É melhor. Vai comer, ainda tá mole. É melhor vocês chegarem lá pelas 5. É. Eu gosto de ovo cru, meu. Não, vai. Puta fome com tudo. Aí, cara. Lembrando que eu não conheci ninguém na vizinhança e não queria chegar, já ficar mal falado da vizinhança no primeiro dia. E não queria conhecer também, né? Não, alguns eu queria conhecer. Porcos nojentos. É, sim. Imagina. Mas eu achei que essa é a fama que todos gostariam de ter, eu não sabia disso. É. Todo mundo que muda gosta de ter uma fama. Aí, logo de cara. Esse cara tinha acabado de rejeitar uma menina que a gente não vai... Dá, vamos dar um apelido pra ela aqui, sei lá, Poliana. Poliana. Pra ela. Peraí. Você Poliana é? Que me lembra Polias. Nossa, e Polias são úteis. Vamos dar um apelido, Poliana. Você quer levantar uma caixa, você usa uma Polias. A tinha irmã chamada Paola, que é também o nome que tinha. Ah, sim, sim. Então, e ambas essa foram... Paola, tinha um namorado chamado Mateus? Tinha também. Ah, isso aí é enredo da Terra Nostra, rapaz. Você falou que a gente tava na Itália, não, né? É, seu nome. É, eu tinha acabado de mudar pra Itália. Ah, sim. Não queria ficar mal falado. É, na Itália, o pessoal fala muito. Fala muito. Parla muito. Parla demais. Aí a gente... Tal, essa menina foi. E ele tinha acabado... Ele tinha ficado com ela um tempo, depois ele largou ela, que era do porque não amava. Adolescente não, peraí, uma coisa, você tinha ficado só um tempo ou você ficou uma vez? Eu fiquei uma vez. Uma vez. É, uma vez é um tempo. Você vê que o casal, o casal já se... É um tempo curto. É um tempo. Você viu que a Mônica perguntou pra saber se a história que ele contou pra ela é a mesma. Exato. Eu fiquei uma vez. Eu fiquei uma vez e na segunda aí não rolou e eu já decidi. É, o Cleiton falou que na primeira... segunda vez ela reclamou do pênis enorme e grosso dele, gente. É. Ah, vai acabar comigo. É. Lembrando que nessa época... Machuca demais. Machuca demais. É, foi a história que... mesmo. Principalmente esse calcanhar. Não, esse é meu pé. É, sim. É. Aí a... E lembrando que nessa época eu tinha uns 22 anos, porque eu tinha 18. Sim. Entendeu? E essa a diferença menina... continuou sempre a mesma, né? Ah, é. Não, teve um momento que mudou mais. Ah, é outra história. Sim. Aí o... Viagem menina... no tempo é foda. Ah, congelamento. Né? Vocês não vão entender, aí a não gente... vou explicar. Não vou... A gente foi pra essa casa, tal, pá, tamo lá conversando, tudo mais, e veio as meninas. E ela começou a beber, essa menina não bebia. E ela começou a beber. Eu virei pra minha irmã, porque ela era amiga da minha irmã. Então eu falei assim, ó, você trouxe a menina louca aí, sabe o ela... Cleiton já tinha terminado. Já tinha pegado. Ah, ela já tava na foto. Por isso que ela tava bebendo. É, por isso. E tava... Ia ser mãe solteira, né, cara? E o puta amigo filho da puta, que não é necessariamente... Eu já tinha terminado fazia um tempo, já fazia uns 3, 4 minutos. Já porra, não assim que ela falou, tô grávida... É. Acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele pensou, eu tenho na família quadrigêmeos, então eu quero arriscar. Eu trabalho no telemarketing, ganho R$100 por mês. Não dá pra sustentar quadrigêmeos. Tô rico, sim. Mas não pra sustentar metade de um salário. Vai, porra. Quero viver a vida. Preciso ir na casa do Eric, pô. Como é que eu vou comer meu ovo de caipirinha? Acabei de chegar na Itália, caralho. Mas quem? Mas tu tá da tonta. Caipirinha. A porca. A porca Madonna. Ela começou a beber muito e era caipirinha que a gente tava tomando. E muito e tal. E eu falei pra minha irmã. Minha irmã é outra amiga filha da puta. Por isso que eu tô contando essa história. Só um minuto, Eric. Você tem uma genialidade na fala que deve ser ressaltada aqui. Obrigado. Isso é um podcaster profissional. Eu gosto, não. Porque você contou uma história de festa junina e ele já mete uma caipirinha aí, ó, pra falar. Olha o link! E eu não contei. Roteiro que é roteiro. Tá roteiro, tá decorado. E eu não contei nisso, mas tinha garrafada lá também. Aí todo lugar tem que ter. É, aí, já forçou. Não, mas Jesus também tava lá, viu? Não, aí, melhor parar. Para enquanto tá ganhando. Você tá ganhando ainda. Aí a gente começou a tomar umas e outra menina também começou a beber. Daqui a pouco, essa menina começa a gritar. Eita. Depende o quê? Gritar o quê? A gente. É que o pessoal gritar... batendo, né? A seguinte frase. Socorro, né? Eu quero o Cleiton. Essa era a frase que eu tava gritando. Mas, em português ou naquele russo? Não. Era. Eu quero o Cleiton! Eu quero. Tipo o Rulé de Dogs Alto. Eu quero o Cleiton! Eu quero o Cleiton! Ninguém sabia que era o Cleiton. Era os americanos ali. Essa é a música. E a menina, cara? Ela começa a dar uns ataques, assim, umas loucuras, puxa cabelo. Ela deu piti, né? Ela, tal. Aí o Cleiton, nessa hora, como bom amigo filha da puta, que é, ele desaparece. É lógico. Não, ele, maluco, se não tiver nenhum Cleiton aqui, ela é louca. Uma maluca esquizofrênica. Uma maluca grávida. Uma maluca grávida. Só podia estar grávida de quadrigênio. Eu sou livre. Todos os neurônios, todas as crianças. Tá começando a ficar perdida. E aí, a minha mãe, que tá, até então eu não contei, mas eu morava na mesma casa que minha mãe. Ah, sim, já é um detalhe. Tinha uma velha lá que era sua velha mãe. Atrapalhando a gente a beber lá. Quando você vai pra Itália, você tem que levar. É, sim. E a minha mãe fala assim, o que tá acontecendo? Daqui a pouco eu falei, não, mãe, nada não. Tá tentando acalmar as coisas e tal. Eu procurando o Cleiton. A sua mãe sabia que tava tendo uma festa ali? Eu sabia. Que tava acontecendo. Cadê o Bambino Cleiton? Era aquelas velhas que ficavam no porão. O que tá acontecendo aqui, Cleiton? Quem é esse Cleiton? São seus amigos imaginários de novo, Eric. A minha irmã teve a brilhante ideia. Vamos levar. Tá gritando aí, Eric, que é Cleiton? Ele não sou eu. É a menina. É a Fabiana. É ele com o fantoche. Aí um amigo nosso, neto. Muito bom. Muito bom. Eu não esperava por isso. Um tapu, meu, uns amiguinhos ali. Uma festa louca, mãe. Olha, para de me atrapalhar na festa, mãe. Olha quantos ovos. Ô, mãe, ô, mãe, não me atrapalha na festa, não, mãe. Não me humilha na frente dos meus amigos, mãe. Eles apoiam uns desenhos e apontando e rindo pra ele. Olha o que você tá fazendo, mãe. Ele sai vira, da minha mente, mãe. Ele vira aqui o papai. Papel mudo. Para de rir dele. Porque ele já sabia que ia ser humilhado. Porque nem da Itália tava. Ele só colocou uma bandeira da Itália ali. É, mas continua. Colocou só uma foto do Roberto Baggio. Tá, mas tá bom. Chegou sua mama. E aí eu falei assim, não, a minha irmã teve a brilhante ideia. Falou assim, não, vamos levar ela pra casa dela. Não, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Só que ela não queria andar sozinha pelo bairro. Porque tava bêbada. Uma grávida bêbada andando sozinha. Aí fui eu, o neto e o Cleiton apareceu. Aí o Cleiton apareceu. Aí o heróizão aparece. É, aparece. Deixa que eu levo. Deixa que eu levo. Só que ela ia gritando pela rua e as luzes das casas começaram a acender. Às vezes é detector de voz. Porque eu acho que os vizinhos acharam muito estranho uma menina no meio da rua gritando: eu quero o Cleiton! E eu quero o Cleiton era o código de segurança do bairro ali. Que indicava perigo. Estupro, né? Alguém tá estuprando alguém. Aí a menina gritando: alguém estuprando alguém, eu quero o Cleiton. Porque você grita socorro, as pessoas apagam a luz. Aí, exato. Meu amigo Neto teve a brilhante dela. Eu vou colocar ela aqui no ombro e a gente vai mais rápido, porque daí, pelo menos... E vou vestir uma máscara de Cleiton. Quando gênio. Ele colocou ela no ombro, ela deu um bicudão, cara, no saco do Neto. O Neto caiu ajoelhado no chão e jogou a menina uns 2 metros de distância. Mas que, pera. Que sacudo, claro. Que sacudo, hein? É. Sacudo e ou as pernas eram compridas. É, sim. Ah, é. Saracura, siriema. É. Então. A gente faz mulher quando quer o Cleiton sai dando chute do saco. Não, pera. Dá pra notar, né? Que esse porte físico, essa bela aparência, fumador essa de cabelo. Essa titela aparecendo. Não queria falar, mas é o craque, ele faz. É verdade. Ele auxilia nesse. Aí a gente falou, é melhor. Não vamos, mas não, deixa ela lá em casa, que é melhor, porque daí lá vocês cuidam dela lá, ela melhora essa desgraça dessa bebedeira dos infernos dela aí. Mas isso, o mestre dos magos aqui já tinha desaparecido de novo ou não? É. A gente vai pra casa, larga a menina, a irmã da menina bota ela num banho, que é uma sacanagem com o bêbado isso aí, cara. As pessoas vão curar bêbado, acho que banho cura a bebedeira do caboclo. Cara, banho cura tudo. Claro. Tanto é que quando alguém rouba seus órgãos, o que eles fazem? Ele coloca você numa banheira. Tomar um banho gelado, bem geladinho. Uma limpada, uma limpada. Banho, inclusive, aquela banheira ali fora do estúdio. No estúdio 2. Tem um filme, O Procurado, que o pessoal tomava banho de cera quente ali para se curar dos tiros que tomavam ali também. Olha aí. Se vocês lembram. Ninguém nunca assistiu. O Procurado, assista. Não. É com o Bruce Willis? Não, não é com o Bruce Willis. Então por que eu assistiria? Mas é com o Morgan Freeman. Ele faz Deus? Ele faz um chefe. É, Deus é o chefe. Que se acha Deus? Que se acha Deus. Ah, então pode ser que eu assista. Ah, pelo menos o trailer, eu acho que... Assista o trailer. Um review no YouTube. Tem a Angelina Jolie. Do IGN. Dá pra ver, dá pra ver. E a desgraçada da menina tomando banho, gritando, eu quero comer. Pelado ou não? Ah, não sei. Eu não fui lá conferir. Vai muito da... Tu é um inútil, hein? Não, mas é muito regional isso de tomar banho pelado. É porque na Itália era muito comum conferir banho um do outro. Ah, assim, sim. Né? Aí, moral da história. Minha mãe proibiu festas lá para sempre. Entendeu? A criança, imagina. A menina perdeu até amizade com a minha irmã, porque disse que judiaram dela. Né? Perdeu a dignidade. Não sei se o termo judiar em outras cidades. São José que a gente... Sim, sim. A gente não, é um pouco xenofóbico, mas tudo bem. E... É. E a vizinhança inteira, primeira... Te chama de bicha gorda. Falava assim, não. Porque não, naquela casa chamava. Ali tem um tal de Cleiton... Que só pronta, um gordo ali, ó. Ah, gordo ali, ó. Cleiton. Eu, você... além de tudo, ganhei nome Cleiton. Cleiton, que é o mais humilhante. Não, isso é humilhante. Não, você ter sido filha da puta aí, tudo bem. Acontece, agora ser chamada de Cleiton. Aí não. Então essa é só uma das demais. Histórias. Tem muitas histórias com Cleiton. Eu resolvi contar essa que é a mais leve. É, porque onde ele passa o nome merda dele pra você, é difícil. O pai dele me contou por que deu o nome dele de Cleiton. Porque era por causa da margarina Claybon. Isso é mentira. É tudo mentira. Então teria que ser Claybon. Mas também tinha manteiga Anderson Cleiton. Eu acho que é do Anderson Cleiton. É, mas essa não chegava em São José. Não chegava, Anderson. A margarina Claybon aí. Ele viu o escrito e falou: ah, tá legal. Só que eu não vou colocar Claybon. Porque vai que ele acha que ele é bom demais. É, porque ele, pela cara, já é um bosta. Vai que ele acha que ele é uma massinha. Ele já tinha 10 anos de idade e não tinha nome. Se for colocar Cleiton bosta, ia ficar um pouco. Claybosta. Vou pôr Cleiton. Aí ele colocou Cleiton, entendeu? Pra tonto. É. Mas essa é uma das histórias de amigo filha da puta que eu tenho. Tem várias, mas eu resolvi começar com essa. É, essa realmente. Mas... Então você é o Cleiton, bicha gorda. Daquela vivência. Yes. Até hoje, da Itália. Por isso que mudou. Na Itália, meu nome é Cleiton. É. Na verdade, bicha foi gorda. Até bom. Bicha gorda. Foi até bom pra você. Ele foi pra até quem? Posso cometer crimes na Itália. Exato, despercebido. Bicha gorda, todos já conheciam antes de você chegar. Exato. Né? Cleiton foi adicionado. Gabriel Silva deu um bom comentário aqui. Isso é coisa de Cleiton. O seu Cleiton se escreve como? Cleiton. Clayton, é que nem a margarina, Claybon mesmo. Não, e o seu? Não é igual a margarina. E o seu Clayton? Claybon. O seu Clayton se escreve como? Escreve assim, bicha gorda. Bicha gorda. Como que se escreve no italiano? Igual a margarina Claybon. Então não tá escrito Clayton. Eu vou saber como isso, que a margarina escreve. Mas é porque ele é um poeta, vocês não entenderam. Esse mundo. Tem toda uma, né, uma dialética. Clayton, como diria o Zop de Assética. Clayton, Clayton, ou Clui. Clay, Slay. Slay, Slay, Slay, Slay, Slay. Tá certo. Mas é, porra. Até achei nem tão filha da puta assim. É, eu não achei filha da puta. É. Só metade da culpa foi dele. Mas eu quero ouvir a sua versão, Clayton. Onde você estava quando ela começou a gritar desesperada? Eu estava tentando ir embora. Mas eu percebi que eu estava muito bêbado. Ah, eu não tá. Consegui isso. Mas sozinho. Você tava tentando ir embora por causa dela ou nada a ver? Por causa dela. Sim, ah, né? Sim. Por causa da vergonha alheia, né? Não, ah, e outra, porque... Porque tinha algumas pessoas ali que sabiam que o meu nome era Cleiton. Ah, o Eric. Por... O Eric. E ela. E o Eric apontando. Pode tu tá ali. E no outro dia, quando a vizinhança chegou pra ela e falou, mas realmente você tava gritando por esse gordinho, bicho? Mas ele é bicho? Não, não. Eles me judiaram, porra! Não, então detalhe, o Cleiton... Talvez seja por isso que ela tenha parado de conversar com a minha irmã, né? É. Não, eu tô achando que será? Pegar sorbão, é, o Cleiton é um menino tímido, né? Imagina pra um menino tímido, super, no meio de uma festa, tímido. Uma louca gritando, eu quero o Cleiton. Uma louca, não. Não era uma festa não. Qualquer, era uma apaixonada. Uma apaixonada. Uma adolescente que tava ali, rapaz, amando se muito. Se descobrindo. Amando muito, o adolescente ama, odeia. Ele, né? Bem, uma vez foi o que ele disse. Mas é verdade. Mas 3 anos casados é uma não, vez. Não, mas eu entendo. Foram casados uma vez. Mas eu entendo. A pessoa só casa uma vez. Segundo a história que ele contou, eu até entendo por que ele pulou fora. É porque, segundo ele... Tem certeza que é proteger o Cleiton? Na segunda ficada, a menina falou que tava apaixonada. Ele, ó... Não, mas é porque o Cleiton... E aí, Wesley Zop? O que você acha disso, Wesley Zop? O Cleiton falou comigo em particular, antes da gente começar a gravar aqui. Mas foi em particular, não foi? Isso, você falou que, dependendo de como fosse o ataque... Pra cima de você, eu poderia usar isso como ferramenta de defesa. Eu lembro dessa poderia palavra. Ser... Que foi que ele falou, ó, eu só conheci o amor com a Mônica. É verdade. Olha, acho que foi um pouco forçação. Você fala. Eles não vão acreditar. Mas o amor é isso. É, nem todo mundo acredita. É verdade. E você, Cleiton? Ah, vou me defender, pô. Não, não. O que você trouxe aí de história? Eu tenho uma história de talaricagem. Ah. Não, não conta essa porra, cara. Ah, por que você se mexeu? O quê? Não, essa história não, maluco. Eu não disse que era com você. Não conta isso, com mano. Cleiton. O pessoal chamava de Cleiton Bichagordo. Sim, sim. O pessoal de lá. O pessoal, da Itália. Ô, mano, pessoal daqui, só quero deixar claro que eu trouxe uma história que eu nunca contei lá no Discada. Oh, você vai trazer uma história que você já contou, você tá reciclando o tema. Ah, eles não fazem mais mas isso. Mas eu quero, quero ouvir, quero ouvir. Eu não tenho memória. E Rezes Cleiton. É. Rias de Cleiton. Eu também não tenho memória. Provavelmente eu vou contar de acordo com a minha imaginação. Provavelmente. Tomara, então, tomara. Tudo bem. Bom, estávamos nós numa festa, acho que era Natal ou... Era Natal. Réveillon. Que as festas, a família do Cleiton se reunia no Natal, e as festas eram homéricas, porque o pai dele e a mãe dele gostavam muito de festa. E tinha então familiares. Era festa com bebedeira, tal. Não, tinha, não era ceinha de Natal, sabe? Gostei. Não era apareceu, apareceu um palhaço do nada lá. Só pra eu saber. A banda preferida do pai do Cleiton é o Creedence. Então, era festa era boa. Na casa do meu sogro tem um bar, gente. Um teco, na frente da casa. Não, não fale mais nada. É isso. Não, porra! Claro! Não tinha como ser ruim. Não tem como ser ruim. Aí a gente estava lá bebendo desde muito cedo, porque a gente costumava fazer isso. A festa começava às 7 da noite e a gente achava que era 7 da manhã. Sim. Confundia. Costumado na Itália. O relógio é igual. Quem que se prende a detalhes? Na Itália era diferente. E no relógio de ponteira é igual. É igual. Vocês confundiam. Exatamente. Aí chegou lá a festa, a gente estava na festa, estava rolando tudo bem e tal. E eu tinha acabado de terminar um namoro. De... Acabado o cacete, fazia uns... Cleiton, tinha acabado. Questão de Cleiton, tempo não, aqui. Mas peraí, tinha acabado ou não? A gente... Tinha acabado. Tinha acabado. Tinha acabado. Mas a gente não se limita a tempo aqui. Ah, sim. Gosto. E na verdade. Ele ficou 4 anos com a menina lá e falou que ficou uma vez só. Tá vendo? Eu fiquei uma vez, depois eu continuei. É, então. Uma vez que durou 3 anos e meio. Aí, pô, uma bela ficada. Eu fiquei com a Mônica uma vez só. Exato. Há 3 anos. É verdade. E nessa festa e então, tal, a gente tava lá. E daí essa minha ex-namorada, ela foi também. Sim. Por quê? Porque ela era amiga da minha irmã também. Amiga do núcleo. Esse negócio de pegar amiga de por irmã, que ela foi? Acontece. Por que ela foi? São José é uma cidade bem pequena. As pessoas vão achar que São José é desse tamanho, mano. É a família do Cleiton. Todo mundo era amigo ali, né? Mas de periferia, todo mundo se conhece. Todo mundo é verdade. As coisas. Como era uma festa, a gente chamava nossos amigos, minha irmã chamou, era amiga dela. É, e sua irmã falou, vou chamar a sua ex. Ex-namorada, que eu acho que vai dar legal. É, acho que vai dar bom. Ela gostava de mim. Acho que não dá nada. Ela que colocou meu nome de Clay. Sim, de Claybol, de Claybol. Engraçado que a irmã é mais nova. É que deu o nome. Era um pouco de ódio. É. Mas aí beleza, né? Tava, a gente acabou de terminar, era recente ainda. Recente, Sherman, 6 meses. Oh, pera aí que tem sal aí no canto. Desse... que tem um sapo que não cala a boca. Sapo boi é foda. Pior tipo de sapo que é o sapo Cleiton. Cleiton. E aí? Aí a gente tava lá. Tinha acabado de terminar. Tinha acabado de terminar. Faz 6 meses, entendi. Mas ainda havia um sofrimento. Havia um sofrimento. É isso. Eu queria... Sentimento, eu tava tentando ali, né, chegar. Gente, eu tava tentando... Sentimento. Né? Porque... Apegar, eu tinha 16 anos, era a minha primeira namorada. É, isso é verdade. É aí que eu quero saber. Aí que eu quero saber. Quem então, terminou? Eu não vou contar. Não. A gente tem que saber para te defender. Quer saber foi o que foi isso. Na verdade, eu terminei. O sapo falando de você terminou? Você que terminou? Tá. Por quê? Porque já tava dando quase 1 ano. Ah, isso aí. Aí eu já achava que, como eu já tinha estreado, ufa, agora tem 3. Você falou. Agora eu já aprendi. Agora eu sou bonitão. Eu já tenho diploma. Fiquei bonito de repente. Já tinha barba? Já tinha minha namorada. Não tem até hoje. Mas às vezes ele fez pra vir aqui. Foi começar a ter barba onda. Ele fez essa do queixo pra eu fiz. É implante. Ele achou que pegaria mal ir para o americano e ter uma barbinha, pelo menos. Aqui a gente chama a pessoa sem barba de mulher. É por isso que eu vi um comentário ali. Agora eu entendi. E aí? Você terminou? Terminei. Só que também, né? Sim, eu estava quase 1 ano junto. Às vezes a gente vive aquela vida que não viveu, né? Às vezes a gente fica a gente fica pensando, ah, e se eu não tivesse terminado, como seria como hoje? Seria? Porque naquela época eu comi alguém, agora faz 6 meses que eu não como ninguém. Porque ele terminou achando que ia sair achou que, pirocando. Pô, e apareceu, né, o Brad Pitt de com 16. Com 16 anos a pessoa sempre acha, né, cara? Que vai arregaçar. Então. Porra, ele acha o oceano, ele vê o mundo é um oceano, porque eu tô num aquário. Olha quantos peixes. Me soltem. Me soltem. Quebrem esse vidro. Liberdade é um passarinho voando com gaiola e tudo. Porra, isso é maravilhoso. E aí, é um ótimo final. Você terminou. Seria lindo, né? Se fosse assim. Se fosse assim. Aí eu terminei, tava rolando aquele sentimento ainda. Aí eu comecei a beber, né? Porque tava afogando as mágoas. Exato. Olhando ali pra cara da menina toda hora, aquela coisa toda. Sim. E daí... Ela com aquela mini saia. E ela? Xana transando raspada. Pra cacete. Não. Ela tava solteira, caralho. Quicando no pai dele. É, porra. Você tava lá, então. É, bicho. Apareceu um palhaço, não? Fala pra mim se apareceu um palhaço. Descabelaram o palhaço lá. Eu não contei isso particular. É verdade, desculpa. Aí, beleza. Aí eu dei uma saída com os amigos pra beber, pra sair um pouco daquele, né? Sim. Tava rolando um sentimento, né? Esquisito. É. Vou sair um pouco. Depois que eu volto, o que que eu fico sabendo? Opa, alguém chegou na festa. Parece enquanto você não tava. Alguém deu um lançamento por trás da zaga. Um arco-íris. Alguém por trás. Deu aquele arco-íris. Alguém ficou sabendo que tinha uma isla. Ficou sabendo que tinha uma solteira. Uma possível comprometida. Ficou sabendo que tinha uma ex apaixonante lá. E o que era melhor? Uma ex de Cleiton. Uma ex de Cleiton. Meu nome é Cleiton. E eu sou o Cleiton. Eu posso. Cleiton. Mas do Cleiton Slim. Cleiton são todos iguais. Sociedade dos Cleitons, porra, permite isso. E aí? Que fila da puta. Aí me contaram que esse meu amigo, Cleiton, tinha saído com ela e tinham dado uns amassos ali na esquina da casa. Ah, da, mas da então, já contaram errado. Já contaram opa, errado. Pera aí, você tem informações. Porque foi na casa mesmo, não foi fora da casa. Você viu? Eu vi esse cara pegando ela. Foi dentro da casa. Eu acho que ele não viu, não. Ele tava de olho fechado. Esse cara que viu, ele ainda falou que rolou umas mãos ali. Ele falou. É claro, pô. Na ele teta, falou. Não, mas peraí. Na mão. Se eu fosse pegar alguém. Ia rolar mais mal. Tem que claro, apertar pô. A bunda, senão a pessoa fica até triste. Eu sou um pouco cavaleiro. Se eu beijo alguém e não aperto a minha bunda, eu fico verdade, triste. Quando eu beijo alguém, não aperto a minha bunda. E o Ganso, ele aperta a bunda da gente quando eu beijo mesmo, né? É de amizade. Exato. Ele tá beijando outra pessoa. Tá posso estar dando o ósculo santo não, aqui, não, ó, não é bem, aperto não. A bunda da Beata. Pra não ficar triste, pra não ficar triste. Vai ficar se sentindo excluído. Mas eu quero ver alguém que teve uma visão, né? Que você não viu. É, tem outro ângulo. Cleiton. Você ficou sabendo. Você não tava lá. Houve algumas pessoas que falaram. Eu quero ver a opinião do Eric. E ele tava lá. Parece que ele tava no lugar. Então, não, mas você quer ouvir a opinião do Eric ou do Cleiton? Não, do Eric, do Eric. Então... Me contaram. Sim, sim. Que essa menina louca. Outra louca. Ela é louca também? Também, tudo louco. Não, mas peraí, até agora eu não sabia que ela era louca. Ela é louca, namorou o Cleiton. É verdade. Normal não era. Ó, ah, peraí, o Gabriel falou que o Eric viu em primeira pessoa. É uma testemunha. Eu não sabia que o Gabriel era tão apegado à língua portuguesa. Ah, sim. É. Mas ela chegou nesse amigo do Cleiton. Sim, sim. E falou assim, ó, é o seguinte, tá sozinho? É, ela que chegou. Ela chegou, tá sozinho? Peraí, o Cleiton, você, não sei se você conseguiu reparar isso, mas o Cleiton tava já alterado ou não? 7 horas da manhã, a gente começou a beber, já era 7 da noite. Não, mas não sei, né? Às vezes é água. Falou em festa, ele já tá bêbado. É. A gente começou a beber de manhã naquele dia, entendeu? E já era, tipo, 10 da noite. Ah! Ela chegou assim, ó, é o seguinte, o limite da festa é 2 horas da manhã. Se até 2 horas da manhã nem você estiver pegando alguém, nem eu estiver pegando alguém, vamos se pegar? Eu falei, poxa... Não, eu não. Não, o cara que você viu. É que você falou. Tava tão perto, parecia. É parecido, gente. Né? É muito parecido. É que poxa, você queria contar essa história. Poxa, né? Tipo... Vocês do meu amigo, esquisito. Não, tal, mas pá. Então, peraí. Peraí. Ela chegou com um contrato formal, Wesley. É, pô. Ela chegou com um contrato formal. E havia a possibilidade de não rolar. Dias, reconhecido em cartório. Então, é, mas, ó. Né? Mas tem um detalhe. Natal. Tem um detalhe. Tem um detalhe. É. Você tava lá também de palhaço. Eu tava de palhaço. Tinha muito palhaço. Eu não tava nessa vez. Não, eu como tinha muito palhaço. É muito palhaço talarico. Eu, como muito injustiçado com esse termo de talarico, eu acabei estudando muito essa questão. Muito obrigado. É, ajude-nos. É, não é conhecimento de causa. É, então. É só pra estudar. Não, não, é pra eu saber me defender. Ela deu um prazo. Sim. Deu um prazo. Tava 10 horas da noite. Se até 2 horas da manhã ninguém tiver pegando ninguém, ninguém não, tiver papando ninguém, ninguém tiver clicando ninguém, ninguém tiver beijando ninguém, ninguém. Adolescente? Ninguém tiver chupando ninguém, ninguém tiver transando com ninguém, ninguém tiver dando aquela mamada em ninguém, ninguém. Ela deu um prazo. Deu um prazo. E deu condições. Esse prazo era o prazo dessa pessoa aí, que o Eric presenciou aí. Do Cleiton. Chegar pro Cleiton e falar. O Cleiton chegar pro Cleiton e falar assim, viu? Pedir licença. Ó, me mandaram essa cópia autenticada aqui. Eu tenho uma. Pega uma cópia autenticada aqui, que falaram que até 2 horas da manhã eu tenho que carimbar isso aqui. Então, eu sei que é Natal, que o departamento não funciona. Eu sei que eu teria que esperar segunda-feira pra te perguntar isso aqui, mas tem que te perguntar agora por causa do prazo. Mais uma coisa. Posso ir lá? Essa é a regra. Pelo que eu sei, o Cleiton tinha vazado da festa. Então é isso. Eu, quer dizer, O Cleiton tinha vazado na festa. O que você faria? Entre em contato com o Cleiton. Não tinha essa possibilidade. Naquela época não tinha celular. Não tinha contato. Não, você tinha saído da sua casa. Por quê? Por que ele tinha saído? Ele tinha saído? Não. Ele tinha saído. Eu acho que não cabe nesse contexto. Isso não faz parte do contexto. Não faz parte do contexto. Tem que estar dentro da cena da análise. Essa é a cena da análise. Mas não sei se ele estivesse pegando a ex do outro Cleiton. Aí não dá pra medir. Wesley Zop. A ex do outro Cleiton não estava na festa. Então tá tranquilo. Não. E aí, Wesley? Não existe traição. O que você faria? Eu acho que eu não esperaria as 2 horas da manhã. Eu não ia esperar as 2 horas da manhã. Não, mas por que até as 2 horas? Você é um talarico profissional. Não, eu não sou um talarico. Porque pense que ele tinha ido embora. Já tinha terminado com ela. Você tinha contato. Você tinha um momento perfeito. Se tivesse terminado há 6 meses, ou se tivesse terminado há 6 horas, faria diferença? Não, teria terminado. Tá, acabou. Terminado. Só que daí depende do quanto que o Cleiton falou pro Cleiton que tava sofrendo por causa dela. Nenhum. Nada. Ah, então tá. Você acha? Não, me disseram. Sim, tá. Na verdade. Mas o Cleiton sofria por causa dela, Isa? Sofria. Mas nunca o Cleiton falou pro Cleiton? Na verdade, quando eu falo isso às vezes, eu fico um pouco comovido. Ah, sim. É verdade. Agora você não fala. Você é um cara de ciência. Ah, não. Aí não pode falar. Deu 1h59 da manhã. O Cleiton em questão tava lá dançando rock and roll e tal. Ele até esqueceu da proposta da menina. Claro, Cleiton, porque qualquer um. Não esqueceu, não! Filha da puta! Ele até esqueceu. O cara com 16 anos. Não, mas o Cleiton. O cara com 22 anos. Ele esqueceu, mas o pau dele conseguiu. Não, ele esqueceu, tinha 20 anos. Tomar no meu cu. Cleiton, eu te digo, Eric. Aí, ela chamou ele pra dançar forró. E era tipo 1h57. A música não ia dar até 2 horas da manhã, entendeu? Ah, é porque forró é grande pra caramba, né? Fala Mansa. Do Legião Urbana. Fala Mansa, ótimo. O único erro do Fala Mansa não é regravar todas as músicas do mundo. É verdade. Ele e o Calcinha Preta. Tudo muito melhor. O Calcinha Preta, inclusive, clássico. Que aquela que eles fizeram de Carlinhos. Não, não coloque a. Não fale da roupa que a menina tava não, vestindo, não. Pra não magoar Cleiton. E aí, quando a música nem tinha acabado ainda, deu 2 horas. Ela virou e falou pra ele assim: ó, já são 2 horas da manhã. E arrastou ele pro muro? Ele não pensou 2 vezes. Arrastou ele pro muro, me deu a impressão que é Edir Nancy do judô. Porque não sei se ela tem essa força. Ela tinha 1,5 metros, o cara era meio gordo. Mas. A resistência não foi tão grande. Sim. E aí rolou. Só beijo. Bem de levinho. É. Qual a diferença do só beijo? Qual a diferença do só beijo? Só o bafo. Nem passava do dente. Só o covidinho aqui, ó. Qual a diferença do só beijo e de um belo coito? Não, é. Não, a felicidade. A diferença da dor. Não, eu quero saber. Tempo que você. Eu quero saber se ele comeu. Não, a diferença da dor. Eu quero saber se o Cleiton se divertiu. Ah, bastante. É. Que eu penso o seguinte: entrou no mercado pra roubar? Já. Pô, rouba de vai roubar com fé. É, exato. Vai pegar a maçã do Batman. Já sabe que ele, já sabe que perdeu a amizade do clube. Não, cara. Então, você vai passear risco. Tanto não perdeu, porque, tipo, isso foi a. Sei lá, 22 anos atrás. Entendeu? Não, porra. Ó, oh, Wesley, só vai pular na piscina, é corrompe tudo. Ah, sim. Entendeu? E de cabeça, né? Vai já pula de cabeça. Não, vai passar maquia, não, entendeu? Concordo. Assalta o caixa. Não, já que não, mas... Vai roubar o mercado, pega o dinheiro do caixa. Mas é isso que eu tô falando. Come a caixa, entendeu? Mas... Dentro no cu do açougueiro, faz a louca. Não, mas é o que eu tô falando. Qual a diferença pro Cleiton? Não, pra esse, Cleiton. Esse Cleiton que se for. Se só beijou ou se comeu. Não, pra ele. Se é talaricagem ou se não é. Eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? E o que aconteceu foi isso. Deu uns abacinhos, um beijão de leve lá. Ah. Né? Mãozinha na coisa, coisinha na mão. E pronto. E aí. Poedinha, rolou uma poedinha? Não tanto. Não tanto quanto o Cleiton. Rolou um coito, vai, rolou um coito. Rolou do Cleiton depois, mas do Cleiton. Não, pera. Não, pera, tá confuso. Não, pera aí, calma aí, não, calma aí. Calma. Eu... Buguei aqui. Amizade forte. Eu não lembro. Mas foi isso? Era... Obrigado. Obrigado por você não ter comido minha ex. Vou bater uma pra você. É. O que eu quis dizer é que este Cleiton, quer dizer... Ó, oh, eu te respeito. Não, eu só queria dizer que eu tava bêbado. Oh, não, mas... O que eu sei que esse Cleiton masturbou-se depois. Eu sei que você tá com as bolas azul aí. Vou passar você, vai, vai. Eu sei que ela não deu. Eu quero dizer uma coisa. Esse Cleiton do lado aí, ele tava tão preocupado com isso que ele chegou na festa novamente, era quase 3:30 da manhã, tá ligado? Não, mas é que ele foi quando ele soube o que tava acontecendo. Exato! Foi avisado. Foi avisado pro sinal de fumaça. É. Né? Celular. Não, mas... Ah, meu amor, fofoca. É. Então, foi... Pensa o seguinte, uma Cleiton. Uma punhetinha só. Uma punhetinha pra ele. Só. Você tinha afetos por essa mina ainda? Afetos, porque amor você só teve pela Mônica. Sim. Tinha afetos por essa. Aham. Uhum. Tesão. Tesúrias. Pode só repetir essa parte? Sim. Você tinha tesão por ela. Não, a parte não é essa. Mas antes ela dá bom amigo do que pra alguém que vai ser verdade, canalha com ela. É. E o teu amigo, você sabe mais ou menos o tamanho do pênis dele, sabe? Não sabe mais ou menos. A comparação. Exatamente. Você sabe que na hora da comparação você pode sair ganhando. É amigo homem, gente. Você pode falar assim, ó, pelo menos o Eric não tem um pitão grande, não vai machucar tanto ela. Por que você usou o nome Eric? É. Ah, não, Eric. É hipotético. Eric Cleiton. Eric Clapton. Eric Clapton. Eric Claptomaníaco. Eu não acho que ele foi uma fila da puta. Eu sou um cara com mão pesada, mão de ferro no assunto da laricagem. Eu sou o juiz aqui e Cleiton 2 totalmente absolvido. Aí. Não, absolvido. É filha da puta, mas não é talaricagem. É por outras coisas. Não, é filha da puta. Ele já era. Isso é fato. Isso daí, mas ó, sinto muito... Você tem que tirar isso do seu coração. Ah. Agora que você encontrou um amor verdadeiro aí. Três podcasts que eu ia contar essa história. Não, continue contando. Posso continuar contando. Mas aqui, no Tribunal da Talaricagem, Cleiton está absolvido aí, rapaz. Tá bom. É... Se eu encontrar o Cleiton, mas vou dar um abraço por falta de provas. Por falta de provas. Se você tivesse visto... Talvez ele se defender. Se ele mesmo tivesse me contado, era uma prova. Eu vou falar. O depoimento do Eric aqui. O depoimento do Eric. Que é um depoimento neutro. Ajudou. Ele só tava lá. Ajudou a elucidar. Ajudou a absolver o caso. Vou falar. É verdade. Porque ele, a todo momento, fez questão de falar que o Cleiton era inocente. Assim, né? Eu nunca. E o Eric é seu amigo. Não planejou nada. Há 30 anos. E pelo diálogo aí, pela fala do Eric, eu ouso dizer que o Cleiton nem gostou. Talvez ele tenha sido obrigado. De tão inocente que ele foi. Ele foi verdade. Obrigado aí, Eric. Não gostou umas 3 vezes. Fala que... É mas bem bem não gostada mesmo. Deixa eu ver se eu não gostei. Que é pra ter certeza, meu. Duas semanas continua não gostando. Aí, porra. Na terceira, todo já... dia não gostando. É, já tava horrível. Pô, é isso aí. Temos uns comentários aqui. Por favor. Até em defesa do... Eu gosto. Do Eric. Do Eric, nossos não, ouvintes empáticos. Pra caramba. E falam coisas edificadoras aí. Ah, Leonardo Eloy mandou aqui, ó. 6 meses depois, nem é ex mais. Não, é, exato. Lembrando que eu não falei 6 meses. É. Mas tô aceitando. Osias Nunes, também com doação, mandou... 10 pela imitação da Narbelo que o Ganso tá apresentando. E manter a... Nosso amigo Júlio tá perguntando aí onde ele faz perguntas, ele manda perguntas aí. Manda. Nossa, no... mas ele é bem burro. É. No chat do YouTube. É importante dizer que ele é técnico de informática. É, mas o YouTube talvez seja a ferramenta mais fácil de se mexer, cara. Porra, Júlio. Mais indutiva que tem, porra. Mas dá pra ajudar ele? Não? youtube.com/chorume, entra no episódio e comenta lá. Acabei de mandar o link chat. É, o chat ao vivo, né? Não tem muito o que fazer, não. É. Pergunta, pode mijar aqui mesmo? Não, tem um banheiro ali, se você quiser ir. A gente espera, se você quiser. Desentalarico, Wesley Zop, decidiu. Tá decidido. Obrigado. Ah, vai lá. Nesse tribunal, ele é referência. É isso, porra. Mas, ó, eu durmo à noite com o meu julgamento, viu, Wesley Zop? Ah, não, tranquilo. E eu acho que o Clayton 2 vai dormir muito bem à noite com o seu julgamento também. Não só com o seu julgamento, mas também com as lembranças. Vai até bater uma punhetinha. Não vai ser com o Clayton 1, né? Vai aproveitar que estão dormindo com o Clayton e, porra... Não. Ainda bem que ele vai embora hoje para São José. Mas ele pode mandar o vídeo. Exato. Manda o vídeo para o Clayton da punheta. Manda pro Zop, ó, mas vamos aproveitar. Manda para mim que eu julgo. Vamos aproveitar que Clayton foi ao banheiro e que agora é o momento de Mônica contar. Às vezes ela quer contar alguma coisa do próprio Clayton, aproveitando que ele não tá aí. Não, mas peraí, Marcelo Landi mandou aqui, ó. Às vezes é preciso você testar algumas vezes para ter certeza que não gosta mesmo. Não é. Continua testando já faz 22 anos. É. Obrigado. E outras coisas também que ele testa. É, né? Sim. Outras coisas? Tipo, e aí, Mônica eletrônica? E aí? Bom, eu acho que amigo filho da puta é aquele que conta um segredo. Ó, só vou colocar o microfone mais perto de você. Amigo filho da puta é aquele que conta um segredo seu, né? Ah! E um segredo que te humilha. Você sabe que você não pode contar segredo pro Ganso. Eu concordo em gênero, número e grau. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma fama aqui das pessoas que vêm gravar esse podcast do que. E que eu mando pro ar aqui, que eu não tenho filtro, que tudo eu coloco no ar. Mas peraí, quando você fala tem fama, parece que é injusto. Não, é totalmente injusto. Claro que não, caralho! Não, porque o Wesley Zop chega pra mim e fala, ó, eu brochei. Mas ele não fala que é segredo. Não, ele não. Não. Ele nunca falou, ó, nunca conte isso no episódio do Chorobo, nunca falou isso. Não especificamente. Não. É, exato. Com contrato, ele vem com contrato. É, exato. Não, concordo. Até as 2 da manhã, você pode contar que eu brochei ou não. Não, contrato justo. Mas eu acho que brochar não é uma coisa tão humilhante, entendeu? Não. É uma não. Coisa corriqueira. O que acontece? Não é segredo, né? Ainda bem que o Cleiton tá no banheiro. Corriqueiro. Acontece com a gente uma vez por semana. Toda porra, Cleiton. Você pode emprestar a garrafada? Você pode emprestar a garrafada pra Mônica? Eu já tá precisando. Agora eu sei por quê. Agora eu sei, começar a agora eu sei porque a outra preferiu o Cleiton. Eu não estava falando de você. Eu continuo no banheiro? Não, amor. Eu acho que você ia preferir estar lá. Não é verdade. Bom, enfim. Quando o amigo, né, conta que você... Quando um segredo, você é bandido. Não, isso é bem filha da puta, concordo. Mas o pior é quando é um segredo assim que você consegue guardar por uns 15 anos. E o pior ainda é que quando esse segredo, a única pessoa que sabe, que presenciou, é a tua própria mãe, que é a maior informante da família. Eu ia falar outra palavra. Isso é foda. Porque assim, na minha família, a gente tem que fazer festa de aniversário surpresa. E tem que surpreender. O aniversariante é minha mãe. Ah, porque ela sempre cagueta, sempre. Mas ela faz por maldade ou ela faz sem querer? Não sei. Fofoqueira não. Eu acho que ela gosta. Entendeu? Não, eu gosto. De estragar, ela gosta. Quero estragar. Eu acho que ela gosta de surpreender as pessoas que preparam. Eu acho até que você falar com ela e não falar que é segredo, ela até guarda. Agora falou então, segredo. Cara, falou que é segredo. O mais incrível que pareça é que essa situação, minha mãe guardou. Todo mundo já sabe isso aí. Não, eu não tive coragem de contar no discada. Não tive. Mas assim, hoje todo mundo mas aqui, sabe, pessoal, porque é empático, depois do que essa minha amiga fez, eu perdi totalmente. Falei assim, ah, meu, depois que contou, foda-se. Já né? era, né? Perdeu a graça. Mas enfim, eu tive a minha filha muito novinha, tal, né? A Thayla, tive ela com 16 anos. Normalmente nasce criança, assim, porque é muito novinha que nasce mesmo. Eu era muito nova. Não é nem segredo. Eu era muito nova, tal, inexperiente. Aí a minha Thayla precisava fazer exame de sangue e minha mãe me acompanhou. E a Thayla tinha 8 meses, era um bebezinho. E eu sempre fui cagona, sempre tive medo de agulhas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 aí. Eu sempre tive muito medo de agulhas. Eu vou tomar soro, eu desmaio, eu fico apavorada. Eu tenho medo de agulha, depende da situação. Você não tem mais medo de agulha? Não, sempre tive. Mas ainda tem, então. Eu sempre tive medo de agulha. Porque sempre... De agulha, de injeção, essas coisas. De tatuagem, eu não tenho. Mas e agulha no cinema, no cadeira do cinema? Eu tenho medo. Com AIDS, né? Você é uma urbana forte. Essa não é da minha época. Mas é perigoso. É, a AIDS não é da nossa época. Nosso tempo era peste negra, bucônica. Verdade. Enfim. E aí, o que acontece? Eu levei minha filha, fui toda, né? Não, agora eu sou mãe, né? Sou uma responsável, mulher, né? Responsável. Sou, né? Ela tava com a criança de ponta cabeça no colo? Tava, mas aí é o jeito pra desengasgar. Exato. E outra, né? O Eric se surpreendia, né? Com as histórias que eu contava, de como eu era uma mãe muito madura e responsável com os meus filhos. Quando ela deixou o pai dela colocar o filho dela numa bacia, amarrar, colocar na frente da bicicleta e deixar cair isso. Na frente da garupa. Deixar cair na frente da igreja de crente. Entendeu? Não, depois a gente conta essa história. Mas cair ou glorificar? Depois a gente canta. Mas enfim. E fui no consultório e tal, né? No laboratório. Responsável. A minha mãe, né, comigo, me acompanhando. E nesse dia eu tava com uma puta infecção de urina. Até aí tudo bem, beleza? Aí, hospital, aí até rotineiro igual uma broxada do Cleiton. Não peguei essa parte. Acontece. Você não pega várias coisas. Ah, entendi. Eu não saquei. Gente, pelo que ficamos sabendo. Sei como que é ser injustiçado, Cleiton. Eu sei. Dá um golinho da garrafada pra ele. Não é só a mãe dela que é fofoqueira. Gente, eu tô com vontade no banheiro, tô falando sério. Eu vou acabar mijando na calça aqui, enfim. Ai, vamos lá. Tô me sentindo meio borocochô. Né? Aí entrei. Ô, nossa, o Eric tá até... Acabou. Lembrou. É dureza pra você, é dureza. Não é mole, Cleiton. Não, mas eu não vou amolecer, não. Não amolece, não. Se preocupa com isso. Não é mole, cara. Foda. Vou dar duro agora. E aí? E aí entrei, né, com a minha filha. Falei, não, mas pode esperar aqui na sala de espera que eu vou segurar. Ela falou assim, você tem certeza? Falei, tenho. Sua mãe conhecendo você, tudo. Aí tal, colocamos, né, minha filha lá na maca e tal. E eu tentando acalmar ela, já tava com medo e tal. Eu com aquele xixi de uma semana preso ali na bexiga. A minha filha começou a chorar. A hora que a mulher colocou a agulha na minha filha, eu simplesmente, desmaiei. Desmaiei, como também mijei na calça, entendeu? Soltou tudo. Eu apaguei de verdade. Eu acordei com um rapaz chamando a minha mãe na recepção, minha mãe com a minha filha no colo, rindo, horrores. E eu escutei o cara falando assim... Você fazendo um anjinho na urina ali. Urina e sangue. Sangue, o cara infeccioso. E eu ali sentada, desmaiada. Eu só escutei, voltando assim, escutei o cara falando pra mim assim... Minha senhora, eu acho que aquela moça ali mijou na calça. E eu ali... Passei uma vergonha tremenda. Tu não consegue se segurar. Passei uma vergonha tremenda. Voltei pra casa, longe, mijada, chorando, com raiva. Meu Deus, acredita. Beleza. Consegui. Até aí, pessoas mijam. Eu consegui convencer essa minha amiga, a minha mãe, a não contar pra ninguém. Falei, mãe, pelo amor dos deuses, não faça isso comigo. E a minha mãe... Jamais, né, filha? E por incrível que pareça, minha mãe não contou. Ó, guardou, beleza. Ainda bem que a Thayla não falava naquela época. Com certeza ela teria contado. 15 anos depois, uma amiga me ligou, né, eu tava no trabalho, ela me ligou e falou assim, olha, aconteceu um problema aqui tal com o meu namorado, tal, ele me bateu e eu acho que eu quebrei a costela. Caralho! Ah, e tá e conseguindo eu... falar nessa calma? Corriqueiro. Porra! É só um programa de humor. É. Tá? Não, até aí tudo bem, corriqueiro. 180, 180 pra denúncia. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí normal. Tá. E aí... segunda-feira. Exato. Aí eu peguei e falei, o que você de novo, faz? Sandra, tá. Eu falei, vamos no médico, né, vamos tirar o raio-x, vamos ver o que tá acontecendo. Passei, peguei ela na casa do boy lixo dela. Fomos pro hospital e assim, ela tava muito mal. Mas muito ele não teve mal, que ir lá tava no hospital também ver a mão, se tava quebrado. É... Ele também tava machucado. Não, e o foda que quebrar a costela quer dizer que foi golpes profissionais, né? Tipo, foi. Talvez ele tenha machucado o cotovelo. Foi pra fugir da esquiva, tá ligado? Ele fugiu da esquiva. E aí a pessoa inocente aqui, né, tentando animar essa minha amiga, porque, né... Pelo menos não foi na cara, pô. Essa cara tá bonitinha, ó, maxilar aí, ó, inteirinho. Podia ter sido um dente, né? Dente, você não sabe o valor de um dente hoje em dia. É, hoje em dia tá legal. E aí, no corredor lá, né, do raio-x, esperando, eu tive a excelente ideia de contar pra ela ali. O que tinha acontecido, né, que eu mijei na calça, que até então ninguém sabia. Eu e assim você queria animar ela. Não, e ela, e pior que a gente. Mas tinha passado quanto tempo já? 15 anos. 15 anos. Ninguém sabia, absolutamente ninguém. Você, tipo, você falou, é o momento de usar essa carta. Não, assim, eu guardei a poeirada, tirou do plástico, é o momento. É porque eu não sou uma pessoa derrotada. Isso aqui, ó. Em caso de, você costela não... quebrada, eu uso isso. Pelo menos. Você não conhece 15 anos, você não tá entendendo o nível de amizade ali. E aí eu contei, ela riu, tal, esqueceu ali, né, na hora, no momento. Aí, é, cara, até foi ruim, porque com a costela quebrada dá risada. Quer dizer, ela só piorou. Exato. Furou o pulmão, mas beleza. E aí o técnico chamou ela, tal, ela entrou. Aí eu falei pra ela, ó, nunca conte isso pra ninguém, por favor, tô te contando, porque, né, enfim. Quando ela foi, fez o exame, tirou o raio-x, tudo. Daqui a pouco, quando ela abre, o cara abre a porta assim, o técnico da raio-x olha pra mim e fala, é aquela ali? Os dois começaram a rir, né, minha? Eu falei, sua filha da puta. Ela falou até pra quem não importava. Mundo. Nossa, mas o pior... Ela contou pra todo mundo. Você imagina o diálogo com o técnico. Não, imagina. É. Eu apanhei do marido. Você tem que saber do negócio. Minha amiga, pra poder me animar, contou que se mijou na calça dentro de um consultório. Eu falei, filha da puta. Então, amigo, pra mim, é que te conta, filha da puta, é que te conta esse seu segredo. É... Mas peraí, então sua mãe tá livre dessa? Sai me chamando de sua mãe tá livre. Pela primeira vez, a minha mãe maravilhoso, tá livre. Maravilhoso, cara. Temos um ponto, eu acho que tem um ponto positivo, que é a redenção da mãe dela. Claro, e você já contou pra sua mãe que essa história já é pública? Ela já pode contar? Todo mundo já sabe. É. Irmã, aliás, essa é minha amiga. Ela chega no boteco, conta, as pessoas começam a rir e tal. A minha irmã, quando soube dessa história, meu Deus do céu, sai esparramando pra todo mundo. Eu falo, essa filha. É uma lenda urbana em São José. Uma pessoa que chega com um bebezinho de mijo. E o sofá do consultório, aquele sofá todo chique e tal, de veludo e a Monicona lá mijadona, lá, com a poça de mijo, assim. E ela sempre foi assim, esbelto, né? É. Tipo assim, tinha muito mais mijo que Mônica. Né? Então, o pior era a minha mãe parando na rua e falando, oi, tudo bom? Encontrando as pessoas conhecidas. Eu, mãe, eu tô mijada, vamos embora, pelo amor de Deus. Oi, minha filha, olha. Olha que Deus, eu tô aqui com a minha neta, com uma mendiga. É, né? Da Mônica. Ela só fica continência urinária, essa menina, coitada. É, realmente. Bom, contar segredo do amigo é sacanagem. Mas você eu sou obrigado a defender essa sua amiga. É, eu ia falar isso agora. Não, porque você falhou, Mônica. Não. Você contou o segredo. Exatamente. Tava guardado. O segredo tava deixou de ser segredo quando pedi, você contou. Eu falei exato. Que era segredo. Não, o segredo em dois, uma pessoa sabe. Segredo em dois. É, então. E outra, tava guardado há 15 anos. Protegido. Você não precisava disso. Você podia falar qualquer outra coisa. Você não tinha batido nela. Você achou que era você a culpada. Quando um amigo meu, chamado Cleiton. Sim. Um sábio. Não esse bosta broxa. Ele terminou o casamento de 15 anos. Foi ficar na minha casa um tempo. O que eu fiz pra alegrar ele? Deu chorume pelo ouvido. Exato, né? É isso. Ela conta isso. Que mijou nas calças. Não, e no chorume separou... tem histórias de pessoas se mijando e se cagando também. Você não precisa se humilhar. É isso. Tá vendo? E a gente já humilhação. Eu já mijei na cadeira do otorrino. Eu já mijei. Me caguei lá. Desmaiou. Eu também já me mijei várias vezes. Eu usava fralda, era criança. Mas já se mijou. Mas a culpada de tudo é você. Porque você podia ter feito... Você foi sua pior amiga aí. É, fui muito filha da exato. Puta. Exato. É. Se eu soubesse que ela ia contar, eu nunca teria... Exato. Contado, teria quebrado outra costela, né? Teria quebrado outra costela, com certeza. Você podia ter contado uma piada pra ela de pessoas que apanham do marido. Exato. E continuam ali com ele. Com mas violência é igual doce, o bom é doméstico. É. Pô, isso aí é caseiro, maravilhoso, né? Que frase maravilhosa. É, hoje só temos poetas. Até hoje ela é muito filha da puta. É. E ela entrega todos os meus podres. É, então. Amigo que entrega podre é muita filha da puta. Exato. Dá um saco de pancada pro marido dela. Exato. Eles treinando. Estão juntos, não, ainda. Não, graças aos deuses, não. Não tá mais. Tá. Hoje. Mas junto com outra, não tá? Ou não? Não sei. Marcou uma luta com o Popó aí recentemente. Ah, o Eric falou que quando o Cleiton se separou, ele deu chorume, né? Pra, eu ouvi, sim. Eu dei outra coisa. Né? Mas não. Eu precisava. Mas foi depois, depois. E faz tempo já. Hoje em dia, pelo jeito. Pelo que ela falou, faz tempo. Não, ela tem o amor, se ele contribuiu com isso. Vocês se apegam muito aos detalhes. É verdade. Então, analisar mais. Não precisa ser tão amplo. Né? Vou falar de um amigo meu, filha da puta. É. Tá, aqui, tá aqui nesse ambiente? Eu não... Tá nesse raio? Tá. É. Que eu estou rouco e lembrei de uma vez que fiquei rouco por causa desse filho da puta. Não é possível. Gente, agora dá licença, eu preciso mijar. Porque vai se lá. Você contar eu começar a rir, eu vou mijar. Nessa vai coisa. Lá. Você não quer ouvir a história do Ganso? Vai lá. Eu quero, eu vou enrolando, isso, eu seguro aqui. Desculpa eu te interromper, aqui. Mas é porque... Momento é Margarina Cleibon. Se eu não mijar agora, eu vou mijar. Momento Margarina Cleibon. Vamos, tem problema com... Se você gosta de um pão quentinho com uma margarina derretendo, Cleibon é a melhor pedida, rapaz. Bom. Era o São Cleiton ou não? E você? O São Cleiton é bom também, né? Mas ela vem na lata, né? Tem medo de pegar teta. Acho que não existe mais Anderson Cleiton. Ah, não. Acho que não. Mas Cleibon existe. Cleibon existe. Ó, o Marcos aqui da Estação de Escada mandou eu falar de novo Estação de Escada. Que tá no Spotify e tá. Tal. Eu falei pra ele que não tem propaganda no show. Não tem. Eu falei que aqui não tem é só esse tipo propaganda de coisa. Paga. Ah, sim. Aqui não, é capitalismo selvagem. Eu falei que enquanto ele não fizer lá uma doação, não tem. Exato. Não, vai ficar falando tudo aqui agora. É. Estação de escada. Onde você viu? Falar disso. Fazer... Pra você ouvir podcast falando sobre coisas retrô. Né? E não, música. E música, pô. Ô, Leonardo Eloy mandou assim. Que agora a Mônica sabe por que aquela outra apanhou, né? A boca aberta do caralho. É bem mais engraçado se ela tá aqui. É, fica melhor. Exato. E então. Vamos esperar ela mesmo? Não, eu já esqueci de enrolar aqui. O que eu tenho que fazer? É, leia comentários às vezes, óbvio. Leia em ordem alfabética. Só lendo em ordem alfabética. Ah, o Rômulo César mandou aqui. Cleitinho, se eu fizer um churrasco com 10 quilos de carne, dá pra vir te comer? Ah, dá. Você que é profissional nas festas aí, familiares. Se não for eu tendo que comer, que pelo jeito eu não sou muito bom nessa especialidade. É verdade. Ele não fiquei falou sabendo. Aqui. Ele não falou aqui, mas deve enquanto ser... Enquanto eu assisti a live lá no banheiro, porra... Mas eu acho que é carne de minhápica que ele tá falando aqui, não sei se é. Pode ser. Eu passei 20 dias entre o litoral norte e o litoral sul. Quanto tempo eu litorei? Ele perguntou também. É 20 dias, né? Isso aí é fácil responder. Agora o Mercado Livre pede chave, Wesley Zop? Pede. O que é a chave? Ah, você que determina na hora da sua configuração. Isso eu não determinei porra nenhuma. Ou a chave na hora da entrega. Na hora da entrega. Ah, não, essa daí é a chave que o vendedor coloca a proteção. E como que eu vou saber essa porra? Tem a chave aí que ele... Ele manda no e-mail? Ele manda pra você. Não, no próprio Mercado Livre. Nossa, mas... Não, como... vai lá no compras, lá você vai ver a chave que ele mandou. Agora como que eu vou saber isso aqui? Não sei se eu tenho... Cara, eu ouvi uma piada... Por favor. Maravilhosa. Por favor. Essa semana, cara. Manda ver. Esse aqui é um podcast de humor. Tem que ter piada de humor. O o único podcast de humor que sobrou. Que ainda tá aí, né? É, o único podcast que é engraçado, conta. Realmente. Quer que eu conto no final? Isso ou conto agora? Conta agora aí, por favor. Porra, Mônica, cara. Já chegou, já mijou no show do banheiro lá. já fez a linha já. Tinha sofá lá? Sim. E aí? Precisa de um sofá. Cara, um cara tava andando no carro, na pista, à noite, quase pra amanhecer. O que é uma besteira, né? Ó. Por que ele vai andar se já tá no carro? Não. Carro, ele estava dirigindo o carro. Ah, desculpe. Daí, de repente, o carro fumaciou, parou, ele parou no acostamento, mas ninguém, né? Floresta dos dois lados, cidade longe ainda. Ele falou, putz, abriu o capô ali, não sabia o que ver. Daí, do nada, veio um urso pardo. O urso pardo foi e deu uma... Segura, Wesley, segura. Onde Opa. Que eu acho aqui na minha conta do Mercado Livre? Vai lá compra. Minhas compras. Eu já fui. Peraí. Parece que você entende muito. Aqui, desse... compras? Aqui. É, vai lá, é. Compras, tá. É onde está escrito compra, que a gente compra? É. Deve tá. ver as suas compras. Tá, aqui então. Já chegou, entregue. Então, o que não está entregue, entra a nele. A caminho. Não, então está a caminho e não tem código. Mas o cara tá lá pra entregar, tá pedindo um código, filha da puta. É pra ter o código. Ah, palavra-chave aqui, eu achei. Aí, porra. Avisa o Júnior tá falando que ele fez pergunta aqui no chat, mas não respondeu. Mas, Júnior, não é assim que funciona. Calma, Júnior. Tem 300 pessoas comentando. Calma. E responde... agora eu vou contar piada, hein? É, entendeu? Ô, Júlio, porra. Então, daí o cara parou, abriu o capô, não sabia o que ver. Apareceu um urso pardo. O urso pardo apareceu, ele correu pra dentro do carro, né? Tá medo do urso pardo. O urso pardo olhou o carro, deu duas mãozadas no carro aqui. Engata primeira! O urso gritou. Deu o cara, engata primeira. Engatou. Dá partida! Deu a partida. Aí ele na frente. Ele na frente. Não pegou. Deu mais três unhadas ali. Tal. Não, mas pera aí, tem um erro, Wesley. O cara engatou a primeira e deu partida, o carro não pega mesmo. Mas o urso falando, né? É, o urso não sabia. O urso falou, deixa pro tumor. Deixou. Daí, vê se acende o painel. E dá uma zunhada ali aqui. Tava bravo. É, dá partida, pegou. O urso fechou o capô, subiu na floresta. Daí o cara falou, meu Deus. O carro tava quebrado? Tava quebrado. Ah, você não prestou atenção no começo. Eu tava preocupado com o Mercado Livre. Eu percebi. O carro tinha parado no meio do nada, no meio da floresta. No meio não. Não, isso aí eu já... Então tava quebrado lá. Essa foi a parte que ele entendeu. E o cara meio que ficou assustado com aquilo, né? Ficou impressionado. Tava o cara e mais quem no carro? Só ele. Tá. Daí ele continuou andando na pista assim, viu um posto de gasolina, falou, puta, tem que contar pra alguém isso, né? Lógico. Pelo amor de Deus, que é isso? O que significa isso, né? Daí do lado do posto tinha até uma igreja, assim. Daí ele parou no posto, o cara falou, vai abastecer. Ele, não, meu carro é a gás, cara, eu não vou abastecer. E ele, mas carro a gás também abastece. Mas ele não ia abastecer naquele posto, que não tinha gás. Podia ser até gasolina. Se ele não ele ia não abastecer, vai abastecer. Não, ia. Não vai abastecer. Daí ele falou assim, cara, vocês não sabem o que me aconteceu. Parei aqui, na floresta, deu um problema no carro, veio um urso pardo e mexeu no motor do carro, pegou. Ele, meu Deus. O frentista, meu Deus, que sorte que você teve. Que sorte que você teve. Daí chamou a mulher dele até, que tava na igreja lá. Falou, vem aqui, por favor. Escuta essa história. Ele contou a história. Ela, meu, ajoelhou. Deu aleluia. Chamou o pessoal da igreja. Fizeram uma corrente de oração. Que sorte. Isso é Deus. Isso é Deus agindo. Tal. Dele, mas o que significa isso? É algum ritual indígena? O que é isso? Não, cara. Você deu uma puta sorte, cara. Aquele urso é borracheiro. Não entende nada de mecânica. Cara, o que é muito idiota, mas é maravilhoso. Além de talarica, é idiota. Eu dei risada por uns 3 dias dessa piada. Cara, essa piada é maravilhosa. Cara. É maravilhosa. Mas estava eu não numa floresta? Estava eu na minha casa com um urso? Não, já era 2 da manhã? Cara, devia ser. O urso era borracheiro? Devia ser 2 da manhã quando eu recebo uma mensagem de Wesley Zó. Cara. No sábado, tem um bingo. Que eu prometi ir lá cantar o bingo. Só que eu não posso ir. Porque eu tenho um compromisso muito sério de ajudar as crianças carentes. Quero fazer uma observação aqui. Eu acredito em Wesley Zop, óbvio. Não. Mas era a final da Libertadores também, do que o Palmeiras estava jogando. Coincidiu. Coincidência. Mas... É uma história recente. Então. Foi recente, foi ano passado. Foi bem recente. Mas eu acho que ele foi ajudar crianças carentes. Prefiro acreditar nisso, viu, poeta? Coincidência que tem. Né, Cleiton? Nós acreditamos nas pessoas. Vamos dar um voto. É, exato. Obrigado, gente. E aí eu falei, tá... Porque eu sempre gosto de saber quem vai estar no lugar que eu conheço. Não, quem vai estar a tempo, né? É, eu gosto de saber. Você vai se programar. É porque dependendo, eu já falo que não. Você já vai cantar o bingo, né? Não. Ah, não, e o Ganso não tem problema nenhum em falar não. Não, pastor. Eu não tenho nenhum problema. Não abala em nada. Não muda nada a minha vida, falar ou não. Não muda nada. Eu falo, eu quero saber aí, né? Ele falou, é um bingo beneficente, né? Papapá, tiki-tiki, Turner Brown, Little Fit, né? Nossa amiga ali tá organizando, pá. Mesma amiga que ele tem uma filha que ele não assumiu, né? É, uma filha sem nota, né? Então, você não tem nota, então, você não tem que pagar imposto. Pra ser seu, tem que registrar. Então, vamos deixar assim. E aí, tá lá, papapá, tiki no Brown. Falei, tá, quanto tempo eu vou perder com isso? Ele falou, você tem que chegar lá umas 5, umas 7 já acabou. Falei, fácil. Tá bom, então eu tenho mais o que fazer, mas eu vou, vai, pra te ajudar. Pra não ficar feio pra você. Mas exatamente. Quem ia ficar feio pra ele? O bingo é uma coisa muito séria. Super séria. Você não pode cantar um bingo e não aparecer. E a pessoa tem que saber fazer. Ele sabia que você sabia fazer. Exatamente. A única pessoa que eu pensei em chamar foi ele. Fala B49. Não, 49 só pode ser O. Não pode ser B49. Aí você tava falando, de bingos profissionais. Eu também achei que ia ser uma puta estrutura profissional. Lá, cheguei lá. Pô. O negócio começa às 5. Que hora que você chega, Eric? Ah, eu, como sou um cara pontual, eu chego lá, sei lá, 5 para 5. Eu chego 4:30. Olha aí. 4:35, ele tá atrasado. Eu não sabia que você tinha saber inglês. Eu chego 4:30, por quê? Quero garantir que tudo vai estar certo. Olha aí. Perfeito. Cheguei lá, não tinha nada profissional. Não tinha o Globo com as mulheres pegando os números? Óbvio, não tinha nem Globo. Quanto mais mulheres. Porra. Era tudo um bando de amador. Era um saco de mercado que você ia pegando as pedrinhas. E talvez nem tivesse todas, né? Talvez nem tivesse, espera, nem cogito isso, porque senão dá briga lá, que o pessoal do bingo leva a sério. Leva pra bingo, é perigoso. Não tinha nem luz, Eric, no lugar. Assim, você tava numa penumbra ali, você não conseguia enxergar direito as pedras. É, eu já estaria fora. Eu não enxergo nem claro. Bom. É, pô, mas eu tava lá por Wesley Zop. Sim. Um amigo. E ele falou, É isso que eu tô falando. Começa lá, que eu vou chegar. É isso que eu preciso. Tá? Chegou lá, 5 horas, não começou. 6 horas, não começou. 7 horas, também não tinha começado. E aí ele mandou uma mensagem, já tá acabando, que eu, daqui a pouco eu chego. Eu falei, nem começou essa porra aí. Não, nem... Acho que dá tempo de você vir fazer tudo. Falei. Daí eu vou embora de boa, curtir meu sábado, né? Ele ficar olhando velha macumbeira aqui. Por quê? Ah, é porque era num terreiro. Era uma comunidade espírita lá, macumbeira, sei lá. Essas porra de mito religioso que os caras inventam. É uma dessas vertentes. E aí, o... começou 7:30. Mas tinha uma caralhada de prêmio lá. Uns bosta, uns ruim. Bingo é bingo, né? Uns bostos ruins. Esses bostos ruins é o que eu sempre ganho. É sempre na cinquina, 4 pontos. É. E aí começou. Pá, pá, pá, pá. Cara, era 11 horas da noite, eu tava cantando bingo e ainda tinha prêmio naquela buceta lá. E E o Zop chegou? E o Zop não foi, esse filho da puta. Não deu pra ir, porra. Engraçado que foi quando o Palmeiras foi campeão. É. Não, e essa coincidência. Essa festa de criancinhas aí. Ah, nossa, vezes, criancinha. Dorme tarde, essa criança, né? Então, é que ela tava comemorando. Dorme tarde. Eu sei que o negócio terminou 1 da manhã, eu sem voz. Pô, por quê, pô? Tô lá pro seu bingo, vai ser o melhor bingo que essas macumbeiras já teve, pô. É isso. Pro caralho. Vai ganhar o quadro bordado? Vai ganhar o puta quadro bordado, entendeu? E outra, a cada pedra tem um apelido. Exato. Ele sabe todos os apelidos. Tem que saber, né? Tem que interagir. De vez em quando aparecem umas gostosas ali, você tem que fazer uma graça pra elas, né? Você tem que estar motivado também, né? É, pô. Tem que fazer pra você também. É, exato. Tem que dar garrafada de prêmio. Exato. Ele na garrafada ali pra poder. De vez em quando humilhar uns brindes que foram doados, você fala, isso aqui é uma bosta, quem doou isso aqui? Nem vamos presentear isso. Exato, isso daqui devia ser, pô, ganhar junto com a cartela, pô. Mas resumindo, cara, perdi ali. Você foi das 4h30. Nossa. A 1 da manhã. Numa da manhã. Num lugar que era pra ficar das 5 às 7. Terminei sem voz, cego. Quando vieram me alimentar, a comida já tava fria. Aquelas batatas de óleo, sabe? Fria. Já. Gol de sola de sapato, negócio. Eu queria dizer que normalmente sempre tem alguém aqui que traz o ponto de defesa, mas nesse caso é indefensável. Não, é indefensável esse filho da puta, roubado. Ainda mais porque o cara, né, foi ver o jogo do Palmeiras. Foi, né? Não foi. Ó, duas coisas que você nunca pode fazer com um amigo. Primeiro, é fazer esse amigo ficar, tipo, 6 horas fazendo o trabalho que era pra ser o seu. Que era um trabalho que era pra ser 2 horas. E segundo, sem alimentação correta. É, exato. Ah, porque se você estivesse fazendo tudo isso, Ganso, não, mas estivesse te servindo um belo de um medalhão se de carne. Aí tava, né, tudo bem, pô. Um cupim. Bem iluminado, um ambiente mas eu acho que você tava num brown, né? Exato. Ah, pode ser isso. E teve uma vez lá que a pedra eu não enxerguei direito, falei número errado. Não, comeu bola. Aí você tem que mentir o bingo inteiro, filho. Não, não, porque se cai aquela pedra que você já cantou. É, porra, cara. Foi foda. Mas obrigado, Deus. Obrigado de nada. Que baita filho. Aliás, da... Foi isso que você ganhou? Eu só não te achei, né? Foi isso que eu ganhei, um belo obrigado. Eu só não te achei tão filha da puta que você tava ajudando as crianças carentes aqui. Eu tava. Até as 11 da noite. Só por isso, cara. Só por isso. Agradeço. Só porque você é altruísta. Não tem nem vergonha, né? Eu aprendo altruísmo com você, assim, né? Eu fui muito altruísta e não saí espancando aquelas veras. Parabéns. Aquele dia ali. Obrigado. Oh, o Marcelo mandou aqui, Marcelo Landim. 20 anos que o Ganso ainda acredita no Zop. Isso que é amizade ou ingenuidade? É, porra. Amizade, cara. Eu acredito. Amizade. Pô, o Zop tava ajudando as crianças. Não, e o Marcelo tava comigo, se bem que ele também é palmeirense. Porra. Mas como que eu vou explicar isso? E depois mandaram fotos lá no seu feed comemorando, mas acho que era outro dia. É, não, né? Não foi daquele dia. Foi da Copa do Brasil de 2012. Não tem nada a ver. Porra. O Zé Luiz mandou uma doação aqui, falando: ah, Ganso, tá com a voz ruim, pois foi cantar bingo e ensinar muitos mitos religiosos. E voltou com o espírito da Arbela dentro dele. Porque já deu aquela posse ali. Sim, isso. E aí, como era lá um evento macumbeiro, você não pode falar 33 é a idade de Cristo. É. 33 é a idade de Exu. É. Você tem que, né, daí, pois, fazer não, adaptação. Não é Exu, né? É o Erê. Vai tomar no cu, vai. Puta que me pariu. Preto velho. Ah, vocês sabem, mas nós três somos macumbeiros. Eu não tô nem aí. Vamos, pede a benção. Mas eu entendo. Vocês querem o meu prêmio de macumbeiro aqui? Prêmio, visita de macumbeiro que eu recebi. Por isso que tava com o cachimbo. Tava baixando a entidade. A garrafada. Mas o que eu tô falando? A sociedade já tem os dogmas cristãos. Sim. Entendeu? Então você vai lá, 33 é a idade de Cristo, a velha fica umedecida. Eles a beata isso. Já as suas tetas. Você só fala assim, ó. E 22. 22 o quê? Dois patinhos na lagoa. Entendeu? Agora você tem que fazer lá, eu tinha que fazer piadas, relacionado à macumbaria. E se o bingo vai até 69, você fala, a boa trepada. Ah, opa, eu falo um em cima do outro, 69. De qualquer lado, tanto faz. É. Tanto sabendo cantar bingo americano. Não saber. Um por cima e outro por baixo. Meia noite. Tem uma cartilha de cantar bingo aqui. O que, que te ensinam no terreiro, Eric? Porra! Você não é cantar bingo pra macumbeiro? Fila da puta. Ai, porra! Imagina o Eric cantando bingo. É só talaricar a bunda namorada dos outros, caralho. Já sabemos quem a gente vai levar pra cantar bingo no terreiro. É ganso, claro. O ganso, óbvio. A gente marca com ele a 7, vai ficar 6 e meia. Não, mas alimente, ó. Alimente. Ah, mas não, faz assim, não. Combina comigo, que daí eu falo pro ganso em primeiro lugar. Ó, uma coisa eu tenho que... elogiar lá o terreiro. Sim. Uma coisa eu tenho que elogiar o terreiro. Não, duas coisas, vai. Não, eu gosto de que o Ganso, ele dá elogios do coração. Eu gosto. Primeiro, né, porque era para um bingo beneficente para fazer festa de Natal para as crianças. Exato. Isso é bom. Da comunidade. Então, ok. Esse é o primeiro elogio, mas não é nem tanto que importa. Não. É que assim, você tá, sabe, né? Alguém estava ajudando criança, então. Nesse exato, eu tenho certeza que alguém estava. É, segundo, é que sempre me trazia uma latinha de Coca-Cola gelada. Ah, esse é o mais legal. Isso é beneficente. Isso é talvez, foi isso que te deixou rouco. Talvez. Não cantar bingo das 5, das 7 da noite a 1 da manhã. Isso não. Exato, não, acho que não foi isso. É qualquer um faria. Com o microfone falhando. Não foi isso. O pior é das 7 às 7h40 já tava rolando. É, daí tinha até 1 hora da manhã pra você. Que maldade. O pior é que ele ficava mandando mensagem. Ainda tô no bingo aqui, ô, filha da puta do caralho. De vez em quando o áudio, né? Arrombado, filha da puta. É, puta amigo, filha da puta. É, foi uma boa lembrança. Foi. Mas, não sei. Muito bem, aí, Wesley Zop, dá para fazer mais uma rodada? Vocês estão com muito calor aí, né? Eu tô tranquilo. Tá com calor. Você tá com cara de quem tá tendo um AVC, mas acho que é rotineiro. Mas né? É um AVC saudável. AVC do bem, AVC do bem. É porque tem uma galera mandando as perguntinhas aí, me enchendo o saco aqui, gente. Que galera tá mandando perguntinhas? Olha que tá a pergunta. Se for no seu WhatsApp, não tem como eu ler. Eu falei, viu? Eu não invado mais o WhatsApp. Mano. Pra você que quiser passar na frente, tem que doar, pô. Ah, aqui tem, ó. Zop, quando vai começar o seu curso de talaricagem? Eu vou pedir um substituto. Ó, vai virar coach, hein? Eu vou pedir pra alguém fazer pra mim aqui. Não, pode rolar, de repente, uma parceria. Acho que não vão nem notar a diferença. Não vai notar, mas... Eu vou começar a usar óculos, gente. Escrever poesia. Isso, vou ler poesias. Faz aquelas plataformas lá de curso. O pessoal coaching, tá ganhando dinheiro. Tá com isso. É, então, fazendo o Hotmart. Ô, duro, que já pensou? Eu acho que venderia. Pelo menos uns 100 curiosos. Acho que uns 100 curiosos. Vamos montar um PDF a R$9,90? Não, videoaulas. Você, tipo, videoaulas? Sério, de terno. Ensinando assim, como talaricar. Você tá numa festa. Não, e mostrar... É que você tá sendo amigo sendo talarico. Como não ser pego, tá? Cara, eu acho que pelo menos há 100 inscrições. Mas 100 garantido. De curiosos. Então, mas tem que fazer barato. Ah, tipo, vamos fazer a... R$4,90 curioso. Não, mas é que é legal poder o pessoal lucrar com quem indica, entendeu? Os afiliados. Ah, sim. Ah, eu não entendo nada disso. Vamos deixar... R$14,90. Vai brotar talarico a roda. R$14,90 e o afiliado ganha 50%. Entendeu? Como se defender de ser talarico? Né? É, até porque ele só quer ser aula de direito. Uma aula de direito. Né? Até para você poder colocar aqueles documentos que são necessários para fazer uma talaricagem numa festa de Natal. Exato. É, talvez vai ser escrito a quatro mãos. Exato. Tem várias regras, né? Isso eu não conhecia. Da testemunha. Sim. Né? Mas tem também aquela regra básica, como reconhecer um talarico. É. Eu acho que isso não precisa ensinar. E também tem o outro lado, né? A pessoa que quer ser... Talaricada? Não talaricada, mas que quer cair nas redes do talarico. Ah, tem isso. Tem, claro. Ainda quer dar desculpa, né? Porque quem procura, acha. Quem procura. Eu acho que é talariquete, né? Que a gente chama. Que a gente chama. Quer dizer que é um termo bem popular. É São José dos Campos. É, pô. É que assim, a culpa é sempre do... Ah, o cara que veio, me seduziu, não foi ela? É, que assim, as pessoas não sabem. Mas entre a Grande Americana e o pessoal lá do sul do país, tem a Grande São José dos Campos. Ah, sim. Ah, é, eles fazem, né, uma conurbação ali, né? As fronteiras vão se juntando ali. É tipo um corredor. Isso, no meio tem da um corredor que passa ali por Campinas, Sumaré, Jacareí, Mogi das Cruzes, o Rodovia Dom Pedro, né? Inteiro ali. E os termos mudam de um lugar para outro. Talvez aqui na Grande Americana não seja talariquete, mas na Grande São José dos Campos a gente chama de talariquete. É, ah, talariquete, sim, não, um bom termo. Talariquete é bom, gostei. Uhum. Vamos pensar nisso aí. E aí, Wesley Zorp? Que mais? Então, eu fiquei constrangido agora da minha história ser do ganso. Claro. Entendeu? Então, eu vou mudar o nome. Uhum. Vamos usar... Marreco. Marreco. Sim. Marreco. Eu tenho. Vamos falar. Pode ser cisne, porque marreco é ofensivo nas aves. É a pior ave que tem. Mas marreco eu acho ela mais violenta. Não, mas o marreco é meio que perdedor, né? É, então. Ah, derrotado. No truco, né? No truco, né? Pode ser cisne. Mas cisne não é. História. Mas cisne não é muito. Homossexual. Não, não, muito modelo São Paulo Show Week. Não, sabia que ganso é um termo em Cuba utilizado para pejorativamente ofender homossexuais. É mesmo? Né? Vê a localização que a gente tá aí. Hoje a gente já teve na Itália aqui. Né? Tá perigoso, então. Mas continue aí sua história. Tava eu com... Eu e um amigo meu, de apelido Cisne. Na época até, mais Cisne que hoje até. Ah, obrigado. Sim. Obrigado? É que eu gosto de cisne. Ah, é que você falou obrigado, eu não entendi. Né? Sim. Daí eu e esse cisne fazia parte de uma mesma família, na qual nós dois namorávamos duas irmãs, então nós éramos concunhados. Olha aí. Sim. É, mas é tipo... Thierry, Henry e Zidane. Era, isso, né? Porra. Mas os Zidane já estavam mais tempo lá, né? Ah, ele era o Zidane. É, acredito, por mais que o Careca seja o Zidane. Não, eu sempre quis ser o Zidane mesmo. É, mas Zidane é... Todo já, mundo quer ser. Mas por tempo de casa. Ah, sim. E ele já estava ali... Vou explicar o seguinte. O contexto da família que a gente... Eu e esse cisne éramos concunhados. Eles são uma família que são zoeira, são brincalhão e tal, mas é aquela zoeira family friend... Amistosa. Ele não estava acostumado com a filha da putagem. Com a zoeira raiz. Exato. Não, aquela zoeira chão de fábrica. As das ruas. Não estão acostumados. Nego mija no sofá. Exato. Entendeu? Conta para todo mundo. Usa Jesus para separar das peguetes. Não estão acostumados com isso, entendeu? Então, muitas das coisas que eram ditas não tinha por que ser questionado. Era acreditado automaticamente. E cisne já estava nessa família há uns 8 meses antes de eu chegar. Sim. E quando eu cheguei, eu sou um novato, tô naquela propaganda enganosa, tô ali. O cisne já era de casa, andava de cirola pra cá. Eu perguntava onde fica, onde tem café nessa casa, não? Não, é. O cisne que faz. E outro, um cisne sério, assim. Um cisne sério. Inquestionável, não tinha por que questionar a palavra do cisne. O cisne nunca foi questionado. Não se questiona um cisne. Mas por que não se questiona um cisne? Porque o cisne questiona todas as amizades dele antes. Então ele é inquestionável, uma vez que ele entrega os amigos, entendeu? Não é verdade. Entrega não, né? Entrega não. Inventa coisa dos amigos. Então, uma vez isso acontecendo, o cisne é incontestável. E daí, uma vez, chego lá na casa, né? Eu tô naquela propaganda enganosa, naquele... Você finge uma educação, uma finesse. Você vira um lorde. Um lorde. Você tá querendo comer alguém ali. No começo do namoro... Se você mostrar quem é você, você não come ninguém. Exato. Então, você dá aquela fingida, né? E daí, uma das primeiras frases que esse cisne me ajudou bastante, que ficou marcado, meio que entalhado em madeira, em pedra, na lareira da família ali, ficou marcado um tempo, até eu frequentar aquela casa, estava marcado. Estava até tatuado nas costas do nosso ex-sogro. É, vocês acham que o Zop é galinha? Pera aí, fui eu que disse. É isso. Muito mais do que vocês imaginam. Não, mentira. Essa foi a primeira. Mentira. Essa... Essa foi a primeira. Wesley Zop, mentira. Essa foi a primeira. Mentira, mentira. Você tem o print? Não, não, não, não tem. Tem talvez a foto em perna. Mentira. Tem a maquete da casa. Mas que mentira, Wesley Zop. A outra. A outra. Eu sou uma pessoa. Eu, Wesley Zop, sou uma. Eu não tenho noção nenhuma de horário que eu tenho que ir embora do lugar. De hora que eu tenho que chegar no lugar. Eu não tenho noção. Você desliga mas o famoso citocômetro. Eu tenho uma tia que ela colocava a vassoura assim que eu chegava. Ela colocava a vassoura. Ah, você já viu a vassoura aí fora, Wesley? Pega aí pra mim. Ela pegava e colocava atrás da porta. Essa é minha tia. Então, eu não tenho essa noção. Então, às vezes acontecia de eu atrasar para chegar num jantar dançante que tínhamos combinado com a família ali. E daí o Ganso falou, nem fique tão bravos com o Zop, porque o Zop não fala, né? O Zop não fala para ninguém, ele é meio reservado, mas ele tem um problema muito grave de hemorroida. É. Então, sempre quando ele tá atrasado, provavelmente ele tá cuidando, tá passando uma pomada, nem comenta. Wesley Zop, eu não devo ter falado isso. Não, você não, o Cisne. Ah, é verdade. O Cisne, mas que acho que isso? Ninguém falaria isso. Ninguém, da ninguém. Sua pessoa. Mas, com a mas nisso, olha que atenção. Mas eu fiquei sabendo que o Cisne, por exemplo, te colocou um apelido bonito. Isso você não conta. Não, não. De D'Artagnan, Wesley Zop. Realmente. Uma hemorroida. Não. Que mas... o D'Artagnan é aquele cara que marca 4 compromissos com pessoas diferentes no mesmo horário. Ah, e por todos os Exato. Não, realmente, pô, ele botou esse apelido. E D'Artagnan é um cara bonito. Obrigado, obrigado. Agradeço, agradeço. Não sei se é pela beleza que ele me deu esse nome. Mas daí, ó, a avó da casa... Era uma das pessoas mais atenciosas. É uma das pessoas mais atenciosas que existe. E fazia um belo sonho. O melhor sonho que existe também. Sim. E eu chegando lá, ela falou assim, oh, você pode vir aqui na minha casa, que ela morava no fundo. Eu falei, e você? Tá naquela propaganda enganosa. Daí eu falei, claro que eu posso. Eu não diria enganosa. Eu diria só propaganda. Aquela propaganda filtrada. Propaganda filtrada. Filtrada. É. Hoje em dia, Wesley Zop, no Instagram, ninguém posta uma foto sem botar filtro. Não, mas ali tem uns 20 filtros. Então, muito filtro, muito filtro. E daí, você pode vir aqui em casa? Eu falei, claro, claro. Pois não, né? Sim, sim. Trocar uma lâmpada, consertar um cano. Achei que era, e você tá disposto a ajudar, né? A gente começa a tocar aquele contrabaixo. Ela trouxe um... Tora, 3 horas, véia. É torável, mas não. Daí ela trouxe um impastro. Ela falou, eu também tenho hemorroida. Passa isso aqui. Eu fiquei meio... E você nem esperava por isso. Não, ele não ouviu. Nem esperava por isso. Ele tava jantando lá. Não vi, não vi. Se pudesse filmar. Daí eu falei, mas como assim? Ela, não, eu sei. Eu sei do problema. Não precisa falar nada. Não é uma culpa. Não é culpa sua. Não é culpa isso sua. Isso atinge qualquer idade e tal. Leva esse impastro. Calma, vocês entre amigos. Tipo isso. Não, fique nervoso. É, piora. Piora. Você está num círculo da segurança. Leva esse impasto. Ele é de mau arisco, né? Calma, calma. Calma. Quando atacar hemorroida. Se você fica nervoso, você sabe que vai doer. Vai piorar, não come pimenta. Não come pimenta. Tudo que ela fazia, ela evitava colocar pimenta por minha causa. Ela falou assim: ah, não, eu fiz sem pimenta, viu, Wesley? Esse é do Wesley. Eu ali falei: puta que pariu, não, da onde que veio essa história? Ela acatou aquilo, né? Que o Cisne falou. Né? Mas não tem degradê. É, ele falou. Categoricamente. É real. Ele plantou uma confiabilidade naquela casa. Que rodê, mas as puta. Pessoas. Não é que as pessoas. Eu vou te falar que o Cisne foi inteligente. E você? Totalmente. Foi inteligente. Imagina se, tanto que o Cisne não se ele faz na zoeira na mesa ali, todo mundo sabe que é brincadeira. Exato. Mas quando você fala sério, ele no foi outro cirúrgico. Momento... Não, e fala sem a pessoa ali perto. Pra eu me defender, né? Que gol, Zop. Gol tem 7 metros. É isso. Se o cara bate o pênalti, não tem. Olha, é gol! Ele vai acertar, mano. É gol. Tem muito lugar. Mas, Wesley Zop, eu protejo o Cisne nessa. Não, não, não, não. Mas tem mais coisa aqui. Sabe por quê? Porque ele deve ter falado assim uma coisa tão absurda. Que ele pensou, ninguém vai acreditar nisso, entendeu? Ah, ele tem esse poder mesmo. Entendeu? Ele tem esse poder. Aí as pessoas acreditam. Uma certa vez... Alguém atrasaria pro hemorroide, não faz sentido. Cara, mas aí que tá. Não faz sentido na zoeira das ruas. Não faz sentido pra quem não tem hemorroide. É. É. Mas a avó tinha hemorroide. É, e ela reconheceu. E ela também se atrasava. E demorou uns 3 meses. Mais tempo. Ela te bajulava? Muito. Aí, tá não, mas isso aí... hemorroide. Então o Cisne te ajudou. Aí, tá bom. Você tá reclamando. É legal. É. E ele você nem sabia bajulado. Que você tava passando por essa dificuldade. Ó, veja bem. Você tinha a comidinha boa, leitinha. Sem pimenta. Água fresca. As melhores almofadas. Na cadeira já tinha aquela almofada. As melhores sim. almofadas. Não, eram gente, sempre dadas assim. Podia torar, velho. Eu acho melhor não. Mas sem pimenta. Não, e ainda transava, né, gente? É, sim. Uma outra época, né? Outros tempos. Mas isso tem inúmeras histórias desse teor. Desse cisne. A mais absurda. A do nome. A mais absurda é a do nome. Não, é a do nome que eu vou contar agora. Pode contar. Não, segue-se. A hemorroida foi só aperitivo, né? Não, a hemorroida foi light. A hemorroida faz sentido. A hemorroida faz sentido atraso para a hemorroida. Esse do nome não faz sentido algum. Mas só que o pessoal ficou meio assim, pô. É possível. Essa é tão sem sentido. Não, é tão absurdo. Sentido. Essa daí eu ouvi dizer que foi o seguinte: o pessoal tava. O Wesley, daí ele. Quem? O Cisne. O Cisne, no caso, falou assim: de quem vocês estão falando, né? Mas por que falou quem? Filho da... Pra mas plantar cara, a verdade. O cara já tava lá seis meses. Plantando cara. A verdade, entendeu? É quem? Ah, um aqui adiantou aqui, o Osias adiantou o esquema aqui. É. Mas então, tava ali na casa lá, eles estavam lá antes de eu chegar, né? E daí o Ganso, com essa sua veracidade... Deus não. O Cisne. Ah, desculpa, o Cisne, com essa sua veracidade... O pessoal comentando lá, né? Ah, não, porque a Bruna começou a namorar o Wesley, ou não sei o que tem aqui o Wesley, então, algum assunto zoando ali. Aí ele pergunta, né? De quem vocês estão falando? Eu falo assim, não, do Wesley, né? Do Pintado, que é o meu apelido de palhaço. Ah! Wesley, né? Daí o pessoal, mas não é Wesley o nome dele? Porque como eu tava novo ali, né? Às vezes... Às vezes era Alfredo o nome dele. É, ele tá chamando ele de Wesley. Mas não, mas eu vou até explicar por quê. Nomes com W, as pessoas acham que todos é o mesmo nome. Eu tenho um amigo meu que me chama de William faz 20 anos. Eu não posso chegar agora pra falar pra ele que eu sou Wesley. Lá no meu trabalho tem muita gente comprando Wesley... É Bucana... Ah, não, é Whisky. Não, mas é quando é nome próprio. É. Daí ele falou assim, não, gente... Contar um negócio pra vocês. Mas não fale nada. Pro Wesley. Wesley. E o pessoal assim, meio que... Tudo que você tá falando, né? Que cuzão. Ele sempre teve vergonha do nome dele. E o nome dele, na verdade, é Wesley. Wesley Zusa? Wesley. E ele tem vergonha de Wesley. Então, ele usa o Wesley. Mas, na verdade, o nome de batismo dele é Wesley. Ele mandou essa. Daí, beleza. Mas não faz sentido. Não, nenhum. Por que... Não, e por que eu usaria o nome Wesley? Eu tenho vergonha de Wesley. Não, é muito eu ia usar Jocrécio. Eu não ia usar nada parecido. Não, vou tirar da vergonha. Vou tirar essa letra. Eu não tenho vergonha da letra C. Agora tá muito eu tenho melhor. Vergonha do nome, né? Mas aí eu tive que mostrar o documento. Falei, não, o nome é Wesley. Esse foi outro. Mas e essas coisas não minavam como é que fala? A veracidade de um sister. Não, porque ele passava como... Tá, achei que fosse. Entendeu? Era uma família ingênua, né? Não, mas é assim, é ingênua do ponto, não de que são tontos. É ingênua do ponto que não tem maldade no coração. De maneira nenhuma, achei que eles fossem tontos. Não, mas é que às vezes fala ingênuo, parece que é tonto. Não. E eles são brincalhão, são zoeiro. A pessoa mais chata no truco, além de mim, é esse ex-sogro. Porque ele é zoeiro pra caralho, tá? Mas ele não tem por que duvidar das pessoas, entendeu? Ele acredita nas pessoas. Outra situação, mas o que acontece? O Cisne, ele tem uma filha da putagem no coração, na alma, impregnado nele, que tudo que ele fala de absurdo, as coisas acontecem. Absurdo. Ainda é profeta ainda. É, mas ele profeta o ilógico, o extraordinário. E aí, todo mundo fala, até parece. Não, e é. Estávamos num amigo secreto, uma vez num sítio, e todo mundo fez aquele amigo que você deixa todos os presentes lá, e daí você sorteia, pega um daquele presente e entrega para a pessoa, não necessariamente o que você levou. Uhum. Era qualquer presente, você sorteava, a pessoa pegava lá. E tinha um cara que levou uma puta caixa, do tamanho de uma caixa de televisão, de tubo. Mas Wesley. Pois não. Você tava contando muita coisa desse CIS, deixa os convidados... Não, eu quero explanar aqui. Quero que o pessoal saiba o canalha desse ganso aqui, esse CIS de é. Então, tudo bem, Wesley. Continua. Pode me chamar de Zop. Desculpe te interromper. Desculpa, né? Daí fala. Daí levou aquela caixona e com alguns furos, né? O cisne falou: ah, com certeza, estamos num sítio. Aí é um sapo morto. Aí mandou: é um sapo morto. Daí o cara que tava com a caixa segurando murchou automaticamente. Murchou. Ele tava alegrão, tipo, puta ideia criativa. Ah, deve ser um sapo morto. Murcho total, colocou lá na caixa. Daí todo mundo zoou, até parece que ia ser um sapo morto, ai, esse cisne, que engraçado. Tá, né? Quando abriram, era um sapo vivo, mas ninguém se assustou. Porque já tinha falado que daí ele falou, ah, não tá morto porque furaram a caixa, mas se não fura, se não fura eu acerto. Não tá morto ainda, não tá morto ainda, pô. Já tá lá. Nada aqui, né? É, pô, dê tempo ao tempo. Nada aqui, que não possa ser resolvido. Leonardo Eloy falou, por favor, continue o Wesley. Continua, sim? Mas acho que não. Mas hoje chega. É, acho que... Hoje já deu, acho que vocês entenderam. Eu quero defender o Cisne. Por favor. Ah, sim, vamos ver. Porque eu acho assim, Wesley, que Cisne só queria fazer você se enturmar com essa família. Exato. Ah, se era uma família de zoeira, por que não enturmar o Wesley? Com uma bela zoeira. Exato. Sim, com um belo pastro de hemorroida. Você tem hemorroida hoje? Hoje eu não tenho. Graças a Deus. Foi outra, foi bem tratado. Exato. Não, muito bem tratado. Muito bem tratado. E quanto tempo ela não terminou com você? Com medo da sua hemorroida piorar. Estourar. Exato. Igual, quando você namora alguém com câncer, que você não quer terminar. Vou esperar morrer, né? Todo mundo sabe. Exatamente. Todo mundo que ouve o Chorume sabe que esse namoro foi muito abençoado. Tá até hoje, inclusive. Ou ela ficou com ele 4 anos. Foi 7 anos. Foi quase nada. Porra. E o Zop deixou de comer modelos por causa desse. Não, deixou também, porra. Mas acontece. Mas e você, Eric Clapton? O que mais você trouxe aí? Eu acho que seria muito errado contar uma história do Clayton se eu não contasse a da Mônica. Ah, sim. Verdade. Porque se eu conheço. Casal é assim. Casal. Eu conheço o Clayton há 30 anos, a Mônica conheço há 23. Que é bastante tempo ele também. É pai da minha filha, gente. Ah, que azar. Aí. Ah, oh, não. Não fugiu. Porra. Aí o que acontece? Você não tem nojo de falar isso no ar? Urina eu aceito, urina no chão. Tem pessoas. Coitada da menina, né? Coitada da garota. Pô. Fechada. Né? Como é que ela vai contar isso pro Danilo? Ela fala que não tem, pai. Melhor. A gente ia ter um, como a gente falou agora há pouco, nós três somos da Umbanda. Essa é a história que você nunca contou no Descanso? Também, nunca contei lá. Ah. Gosto assim. Eu pensei que você ia contar da Tatícia. Não, essa eu não vou contar. O fato de você ter me apresentado uma menina e falar dessa menina foi feita pra você e ela ter namorado, eu não posso contar aqui no ar. Não, se fosse pro Clayton 2, aí... Vamos escrever esse livro junto. Enfim, acontece. Eu ia ter um encontro de todos os terreiros de Umbanda do estado de São Paulo em Caraguatatuba. Não, todos é muita coisa, vai. É um monte. Ah, 30%, vai. 20, do grupo de vocês. Do 20, vai. Não sabia que era uma comunidade tão assim... É, a comunidade é grande. É, não, unida. Não, é grande, mas eles não podem aparecer tanto. É, unida, é logística. Mas lá no centro de Caraguatatuba tem uma baita de uma estátua de Iemanjá, numa praia que é insalubre, só dá pra ficar conversando mesmo, não dá pra nadar. É, Iemanjá não protegeu a praia lá. Não, é essa tudo, não. É tudo bem. Não, mas ela protege o pescador. Ah. É. Que foi quem destruiu a praia. É, vai, filha da puta. Acho que eu tinha que proteger ele. Aí, vamos ao encontro. Eu falei, porra, perfeito. Eu estou tranquilo, não estou trabalhando no momento. Isso é 2019. Muito bem. Ah, ainda não tinha Covid, então dá pra passear tranquilo e tal. Vamos lá pra Caraguá. Beleza, alugamos um bonito kitnet. Até aí tudo bem, porque ela acertou muito bem a Mônica. Ela que alugou o kitnet, que era enorme o kitnet. Eu tô acostumado com o kitnet ser um lugar pequeno. Aquilo é muito bom. A gente tava em três, o bagulho tinha seis camas. Eu... Oh, dá pra dormir cada dia numa. Tinha era cozinha, quase uma república. Tinha porra, excelente, excelente. E estávamos a exatos 100 metros da praia. Ah, eu tenho um pouco de nojo quando é muito perto. Assim. É. A praia não era boa. Ônibus. Não era uma praia boa. Já sei que eu vou convidar pro próximo rolê. Tá? Calma, que eu não... calma, calma. A praia era boa? Não era uma praia boa. Mas pra andar de noite ali de boa... Sim. E Caraguá, a praia, é... Né? A Caraguá é a maior cidade do litoral norte. Então tem praia pra tudo quanto é lado. Pra todos os tipos e tamanhos. E eu sou um cara que é louco pelo mar, Zop. Sim. Eu não vou pra praia pra ver a praia. Eu vou pra praia pra ver a água. Vai pra salgar o saco. É isso aí. Eu gosto de ficar na água. Né? Aí, amanhã de manhã, vamos pra praia. Só que a Mônica, ela é... A Mônica é um bicho grilo. Ela tá acostumada a vender os badulacos dela na praia. Que é luau. Onde tem o luau? Entendeu? Então, ela conhece as melhores praias. Eu falei, porra, perfeito. Então, ela vai mostrar pra nós as melhores praias. Ele achou que era fácil. Só que, assim como o Clayton, ela é um eremita. Ela não liga de... Já que é a melhor praia, a gente tem que ter a aventura pra chegar lá. Não pode chegar de graça na melhor praia. 27 quilômetros. Chegar. Na trilha. Vamos tem a que ter história pra contar. 27 quilômetros de Mata Atlântica, enfrentando onça, não, mano. E o Batuba, não é? O Batuba é foda que sempre o pessoal fala, não, tem uma trilhazinha, que você não, chega numa calma, praia calma, top. Calma. Vamos pra Ubatuba. Eu falei, beleza, a gente tá em Caraguá, que é um lugar que tem um monte de praia. Mas isso, vamos pra Ubatuba. Linguiça, né? Porque... Tem a melhor praia. Né? Beleza. Entramos num ônibus. Detalhe, era um ônibus circular, assim, comum, de cidade para cidade. Porque você queria um ônibus espacial. Não era um ônibus com ar-condicionado, por exemplo. Seria uma excelente ideia. Entendeu? Novidade, novidade. Estávamos em dezembro na ocasião, entendeu? Tá calor. Entramos no ônibus e eu já fiquei meio assim, falei assim, porra, beleza. Sentei lá no ônibus. De repente entrou todos os vendedores ambulantes que vão trabalhar de Caraguá e Ubatuba no mesmo ônibus. Inclusive, Mônica, né? Nesse dia ele estava de folga. Ah, sim. Ela estava ele... desempregada, né? Aliás, os três estavam desempregados. E aí a gente começou a fazer quanto tá desempregado. É, a gente vai pra praia. Pensa num cara que ama o mar e vendo todas as praias do mundo passando pela janela. Sim. Mas, bom, isso aqui era uma. Praia. Aqui não tem nada. Aqui é uma praia também. Praia também. Passou praia. Detalhe, eu fiquei sentado do lado do ônibus que via as praias. É, eles ainda estavam do outro lado, que via a estrada. Ah, começo de namoro, vocês estão ligados como é que é, né? Tudo é aventura. Não precisa ser a melhor praia do mundo. Poderia ser a praia. Podia ser salgado. O top 10. Podia ser vamos descer essa aqui? Vamos descer essa aqui? Não, a praia é boa, tá pra chegar. Quando finalmente. Top 30 eu aceito, top 30 eu aceito. Quando uma hora depois o ônibus para num lugar que não tinha praia nenhuma. Pera. Eu falei, peraí, a gente tava indo pra praia? É. Não. E eu já comecei, eu fiquei começando a ficar puto e comecei a reclamar ali mesmo. Já desceu reclamando. Eu já desci. Puta que pariu, uma hora dentro do caralho de ônibus. Foram... Vendo praia, passando praia, por 30 praias. Praia no... Não, beleza. E eu já comecei a rir logo atrás. Né? Não, e é legal porque ela puta porque eu tava reclamando. Eu puto por reclamando e ele rindo. Tá achando o bico muito que é pra deixar nós dois mais putos. É, né? Ele faz isso, tá nervoso. É o que o Cleiton faz. Aí começamos a andar, Gans. Sintoma do autismo. Vamos pra tal da praia do Lázaro. Né? Eu falo, né? Olha o nome, né? Justifica, né? Sim. Que é a praia, né? Você chega lá cheio de chagas. Né? Entendeu? No meio, quando a gente já tinha andado, quando a gente já tinha andado 10 minutos dentro do bairro, de tipo assim tal, tem um mercado aí, vamos comprar uma cerveja no mercado, porque os três idiotas levaram o cooler, né? Ah, sim. Entendeu? Vamos comprar uma cerveja pra gente tomando e tal. Eu juro, eu tomei... Mas hidratando também. Eu tomei as três latas no dia chegado, a bendita da praia, da caralho, mas da praia. Mas rápido também. Chegamos. Falou isso. Essa praia aqui, ó. Essa praia aqui. É a praia do Sununga. É, a gente primeiro foi uma na praia Sununga. Linda. Praia realmente de tombo. É uma praia linda. Vou entrar na água. Não, essa não pode entrar, porque é tombo. É. Nessa e a gente é só praia, vai na gruta. É uma praia super assim, que as ondas são tão fortes Você tem que saber nadar muito bem, mesmo assim as pessoas ainda se machucam. Falei, mais fazer. Forte que um soco de Veja marido. É. Você me trouxe, eu falei assim, você me trouxe. Você me fez andar meia hora pra ir numa praia que eu não posso nem entrar na água. É, que o que eu quero é entrar na água. Mas tem uma mangueira aqui, ó, que eu jogo água. Em você. Aí nós fomos numa gruta, tiramos foto, é realmente um lugar muito bonito. Mas vamos ali pra Praia do Lázaro. Praia de Instagram, praia de Instagram. Não, é uma praia bonita, mas não, você assim, baixava no Google. É uma bifurcação, tem a praia da Sulunga, que rola campeonato e tal. E logo aqui do lado lembrando é a Praia do Lázaro. Mas assim, é só uma esquina. Rola campeonato de quê? De peteca? Não, não é de peteca. Você nem sabia que tava competindo. Aí não, vamos. Praia é massa, praia é massa. Aí nós fomos pra Praia do Lázaro, que era a Praia do Lázaro. Beleza. Primeiro que eu cheguei lá e não vi nada demais. Era uma praia cheia de quiosque com gente cantando música merda. Sim. Eu falei assim: a água realmente era muito limpa. Mas que ninguém vai, né? É, porque não, é longe para o caralho. Que nada, era uma praia que só tinha. Quem dera ninguém domínio, fosse, sabe? Só casa top. Quem dera ninguém fosse. Né? É, pela dificuldade. Aí eu peguei, fui, entrei na água finalmente, depois de tipo, 12 horas e tal, pá, entro, saio e reclamando o tempo todo e tal. E os dois putos comigo que estavam reclamando, vamos dar um rolezinho, vamos. Ela leva ele pra uma outra praia. Eles foram transar no mar. Claro, meu sabe, amor! Ela leva ele pra uma outra praia. Eles ficam tipo uma hora e eu sou obrigado a ficar ali, porque eu tive que ficar usando as coisas. Uma hora! É que era 30 minutos pra ir. Pra voltar. E 3 minutos lá na praia. Desculpa. E aí, quando eles... E eu não podia sair. Um minuto louco. E eu não podia sair de onde eu estava, porque as coisas estavam ali. Então, eu entrei na água. Fiquei 5 minutos na água. E volto. Cuidando da bolsa e deles. Fiquei cuidando da bolsa desses dois filhos da puta. Na bolsa com cachimbo. Aí a gente foi na praia Domingas Dias. A praia é maravilhosa. Ah, maravilhosa. Eu não conheci, não. Eu não conheci essa praia. Bem desertinha, dá pra fazer. Que não tinha quiosque, que não tinha música sertaneja. Mas eu acho que você tá sendo injusto. A gente gravou um vídeo pra você. É verdade. E aí, mano? Mal erro. Quando eles voltaram, eu falei assim, quer saber uma coisa? Vamos embora pra Caraguá, porque eu tô puto já dessa porra, entendeu? Lá pelo menos tem sorvete de linguiça. Eu odeio praia! Eu odeio praia, porra! Eu odeio praia! Mas o erro, você poderia ter ido na praia daí de quem transa aí. Se você tivesse levado a isso, Cleito. Eita. Não, e sabe, é que ele não é talarinho. Vai ver. É o outro Cleito. Ele tinha comprado, acabado de comprar um celularzão massa, tinha se demitido, pegou a rescisão foda, falou, vou comprar um celular pica, tô rica, né? Tô rica. Aí, até hoje. Aí antes da gente... Ele era bom na época. Antes da gente ir pra pegar o ônibus, eu passei num camping de uma amiga e falei pra ela, a gente pode tomar um banho. Tá, não, toma banho, fica à vontade, tá, de graça. Tá, falou, ó, beleza, né? Esse daqui vai, me deixa o celular... Na janela do banheiro. Quando a gente já tava lá na estrada. Meia hora de caminhada. Pra pegar o ônibus. Ele lembrou, ele falou: cadê meu celular? Eu falei: ah, puta que pariu, né, Eric? Você não esqueceu o celular, né? Aí voltamos, ou seja, a caminhada que era de meia hora até lá, virou de uma hora e meia. Falei, viu? Voltar, pegar o celular Perfeito. E voltar de novo pra lá. Porque você terminou então com o troféu de filha da puta. Né? Não terminei. Sabe por que eu não terminei? Porque depois a gente pegou mais um ônibus de uma hora pra Caraguá. Mais praia. Eu juro praia, por Deus. Praia, praia, o meu primeiro, praia, praia, o meu primeiro de biquíni. Campeonato de biquíni, desfile, pô. Vendo praia, só vendo sol, hora. Só imagina, sol em praia, eu e o Cleito, sol em praia. Né, recém-namorando, ele solteiro. Daí estamos lá só curtindo, tudo lindo, maravilhoso. O Eric putaço da vida. Aí, detalhe, chegamos em Caraguá, já quase de noite, fomos dormir, né? Vou descansar um pouco, porque depois tem um evento. Você foi dormir. Não, verdade, amigo. Vou contar, não é bem assim não, viu, Ganso? Porque no outro dia, eu querendo ser amigo deles, eu falei assim, querendo gente... ser amigo deles. 15 minutos, você quer ser meu amigo? Vai te fazer o cu. Eu falei pro Cleiton assim, Cleiton, quanto tempo você precisa? Ele falou assim, porra, 15 minutos, eu dou 5. Dá pra fazer muita coisa. Então eu vou lá na praia um pouco, vou deixar vocês aqui à vontade. Vou lá na praia, naquela praia ruim ali pra cacete, mas eu vou lá, fico um tempo Eu vou lá pra ajudar vocês. Pra ajudar vocês. Eu fiquei meia hora. Hora lá. Mentira. Quando era com 10 minutos, Cleiton, Eric, volta, que já pegaram mal pra mim aqui já. Só que é 10 minutos aqui. Eu não aguento mais. Você nem tinha chegado na praia. Eu não sou um monstro. É isso, pô. Eu não sou esse animal que ela pensa que eu sou, entendeu? Chega pra falar que você atrapalhou. Mas é isso. Puta não, amiga filha da puta, é os hippies desgraçados que acham que todo mundo. Isso é foda. Todo mundo tem que andar que nem um eremita. Mano, quando eu vou pro evento de macumbaria. Foi maravilhoso. Ah, é? É verdade. Esse foi o cara. Mas é que esse evento foi uma excelente ideia. É. A ideia ruim foi sair de Caraguá. Eu só tenho excelentes ideias, gente. A ideia ruim foi sair de Caraguá. Porque não tem praia em Caraguá, Gans. Não tem. Que ir em Ubatuba. Mas sabe? É que você, você... É que eu tô acostumado com praia boa, né, você, meu bem? Você caiu no conto. No conto, Eric, do nunca tá bom. Nunca é que eu tá sabia bom. Onde... Ah, dá pra top, né? É... Ah, não, Você tá comendo esse bolinho de bacalhau? Você precisa ver aquele que tem ali, ó, numa cidade de 3 horas. Na verdade, quem tem fama de joada sou eu. Capital fama, do bolinho de bacalhau. O fato é. Esse estúdio aqui você achou legal, mas tem um aqui, ó, 4 horas pra frente, que é massa. E você já tá bom, hein? Fica não podemos gravar nesse? Não, aquele é bem melhor. É que você não tá entendendo. Quando você gravar, né, você vai ver que é boa e chegar lá. Parece tudo igual. Tipo, então... O sofá, em vez de ser vermelho e amarelo, mas... e aí? Por causa de urina, assim. Mas é isso. E assim, e essa amiga em questão, cujo nome não vou dizer que é, mas começa com M, termina com A, né? Corta meu pescoço, mas eu não digo que é. Essa amiga ainda teve a audácia de ficar chateada comigo só porque eu reclamei um pouquinho. Um pouquinho. Pouquinho. É que pareceu que não foi pouquinho. Foram, tipo, 3 dias. E ele ainda todos os almoços de família. Nesse podcast. Na verdade, essa história... O cara sai lá de São José pra contar essa história do choro. Mas aqui a gente... Na verdade, ele mandou... 23 anos. Mas essa é a única vez que ela realmente foi... Filho da puta esse daqui, ó. Que quando eu estudava, tava gravidinha da Thayla, ele saía falando pra todo mundo que ele era o pai da minha filha. Mas só pra dizer que eu transava. Mas é que eu tinha 19 anos e precisava dizer pra todo mundo que eu transava. Mano, e o pior é que todo mundo acreditava. Falei, gente... E a menina nasceu com o olho meio claro, a professora já acreditou de vez, e até hoje essa professora acha que eu sou o pai da filha. Exatamente. E você comeu a professora? Não. Nem ela, hein? Nem eu. Talvez o Cleiton. Vou contar. Talvez o Cleiton. Vou contar outra filha da putagem. Vou contar outra filha da putagem que é estilo cisne. Lá vem. Nós somos amigos, né? Há muito tempo e tal. Amigos! E assim. Amigos. Eu nunca peguei nenhum deles, que era turma de uns 4 ou 5, né? Não pegava, na adolescência. Agora a gente é adulto, né? Enfim. E aí... Nessa época eu largava de mulheres grávidas. Não, o Cleiton comia quietos, que falava que comia, mas não comia bosta nenhuma. Pra equilibrar a balança. Cada um faz sua propaganda. E aí, final de ano, né? Muito tempo sem ver a turma e tal, cada um casou, foi viver sua vida. Eu falei, gente, vamos reunir, né? Bom. Quanto tempo que a gente não se vê e tal? E aí foi, o Eric, o Cleiton, o Neguinho e o Andrezão, né? Sim. E nessa época... sua sensitiva cônjuge. Azeitona. Só foi a Letícia. Parece um integrante do molejo. Azeitona, o reco-reco. O fubá e o canhota. Não, assim, a ideia era levar suas respectivas esposas. Mas só a ex-esposa do Cleiton que foi. E a sua filha. E aí, beleza. Só que assim, eu era casada nessa época, né? Eu falei, olha, vai vir, né, meus amigos e tal. É bom que você conhece. Foi na sua casa. Foi na minha casa, né? São José. E aí fizemos aquele churrascão, tal, aquela maionesona, tal, não sei o que. Chegou a galera. Já tinha ido a história do mijo, não? Já, mas a ideia era segredo. Ninguém sabia. Detalhe. Era oculto ainda. Todo mundo falou que ia beber, mas só eu e o Cleiton bebemos. E só nós... que como a gente achou que todo mundo ia beber, a gente levou caixinha. Tipo 2 caixinhas cada um. E a gente foi obrigado a tomar toda a tomar chato isso, 2 caixinhas de cada um. Enfim. Né? E curtimos, tocamos nosso violão, cantamos nossas músicas lá e tal. Bem festa de hippie. Vocês são hippies macumbeiros mesmo. O único que não parece é o Eric, porque é gordo. E gordo, tipo, é só gordo. Ele sempre parece com gordo. Gordo parece padre, né? Gordo parece padre, né? Pode ser hippie e gordo, pode ser macumbeiro. Gordo, nossa, enfim. O hippie não. E aí, na hora de almoçar, a galera se reuniu em volta da mesa, tal, não sei o que, e começou. E o meu ex-marido começou a perguntar umas coisas assim. Quando ele começou a perguntar, eu falei. E o erro foi dele. E a cozinha desse restaurante aqui? Ei, como que é? Eu falei, ai, meu Deus. Né? Cadê a lista? Só que os demais amigos estavam sãos. Então falava. O Eric não. Pra ser frio. E ele vai e solta na mesa, né? E aí, Mônica, com qual desses aí que você já ficou? esse daqui vai só com todo mundo. É lógico. Nós era zoeira. Somos amigos. É porque ele precisava que fazer a propaganda dele. Porque uma vez que ele fala todo mundo, aí ele... Pegou geral. A Monique pegou geral. Falou, seu filho da puta. Não, não. E até era explicar segredo, que focinho de porco não era tomado. Mas, ó, o erro foi seu. É. O erro foi seu. Casou com esse cara. Se casar com esse desgraçado, você já tá nem com ele. Mas eu pensei que você ia falar que o erro foi de beber todo mundo. Porque isso, o amor verdadeiro que se faz. Seu amor verdadeiro no dia. Foi aí que eu percebi que eles iam separar. Falei, não, oportunidade. Mas você esperou separar. Esperei, me separei. Porque você não é talarico. Eu não esperei muito tempo, inclusive. Você pode escrever o prefácio. Ó, você não vê que eu tava vantagem aqui, não. Quem te pegou fui eu, viu? Você não vê que eu tava vantagem aqui, não, hein? Mas quem aí, ô Ganso? Ah. Ô Ganso. Eu aposto em você. Eu acho que o Eric, nesse caso, tá absolvido também, porque ele falou da zoeira. Quem falou? Porque ela realmente não pegou ninguém. Exato. Aí, se o cara interpretou mal... Mas você fez mal, pra mim fazer... Não fiz por maldade. Mas foi uma filha da puta. O que ele tinha que ficar perguntando? Coisa que ele não quer saber a resposta. Não é, ele que tava comendo aquela hora, pô. Ele era a bola da vez, pô. Isso não é pergunta que você faz. Não. Eu acho que não tinha nada mais. Não tinha que estar perguntando. Porque se, por exemplo, se hoje... Perguntar não ofende. Se ela perguntasse... Quem pergunta quer saber. O que ele já deu pra todos os amigos? E eu falo, claro. Ela vai saber que é zoeira. Porque você quer estar comendo. Ela vai pensar que é zoeira? Ela vai ter certeza que é zoeira. A gente entendeu que o Eric é um grande propagandista aqui. Ele faz a propaganda. Não, você não tá entendendo. Eu só não faço propaganda do Estação de Escada, porque não tem jabá do Chorô. Não pode falar que o Estação de Escada toda segunda-feira tem podcast a partir das 6 da manhã. Não. Você encontra lá no Spotify. É que a gente deixa automático pra lançar. Tá? Ah, fica pronto antes, a gente lança, entendeu? Ufa. Entendeu? Então, né? Eu não vou fazer esse tipo de propaganda aqui. Não, eu sou livre. Pelo amor de Deus. E você, Cleiton, pra encerrar esse... Eu não tenho mais histórias. Eu posso contar uma outra. Eu demorei para. Então. É que se eu for contar a história, eu vou contar de mim mesmo. Então eu prefiro que outro. Mas você pode contar. Eu prefiro que outro. Amigo filho da puta, Gans, é o seguinte. Pô, mas peraí, você tá com muito. É, muita parece raiva. Que você tá com um pouco de raiva. Você acha que isso daqui tudo é o quê, meu velho? É muita coisa acumulada. Essa mesa não é desapegado, entendeu? Eu achei que ele é de infecção de urina aí. Não. Eu tô contando ele assim, mas porque se eu for fazer a manobra que eles fizeram pra levantar... Não, mas eu acho que eu vou de novo já, gente. Desculpa aí, mas eu vou no banheiro. Eu já liguei pro Monk aqui, já me tira você pelo banheiro. Eu vou contar uma história do Cleiton, que é a seguinte. Eu me separei também, né? Eu fui casado também, eu me separei, mas faz um tempão já. E o Cleiton, na época... Vocês três são divorciados, vocês já... Pararam pra pensar que pode ser por causa da amizade de vocês. Parece que a amizade tá estragando. Talvez seja a religião, né? Pode ser. Na época, nenhum dos três era. Só eu, sempre fui pra comer. Aí, o que acontece? Eu ia me separar... Um pouco antes de eu me separar, a gente tava combinando uma mudança. A gente ia mudar da casa onde a gente tava. Tava combinando com quem? Você já reparou que o Eric muda bastante, Eu morava com a minha... Eu como eu falei, eu mudo cerca de 6 vezes no ano, é normal. Eu sou um nômade. É pra não pagar aluguel, né? E eu que sou hippie, né? Sim. Eu posso ser cigano, mas não sou hippie. Nem todo hippie é cigano. Seu preconceito é muito feio. Meu preconceito. Aí vamos lá. Eu ia me mudar com a minha ex-esposa, até então esposa, e minha sogra, pra uma outra casa maior. A gente acabou se separando antes. Mas eu cumpro minhas promessas, Jop. E eu tinha prometido que eu ia ajudar na mudança. Ah, sim. Então, você quer ser homem, honrar ajudar na mudança, cara, da ex-sogra. Isso é uma imbecilidade. Isso é um sinal diferente de humildade. Diferente do Jop, né? Diferente pessoas do que vão ajudar os outros lugar. Na mudança. É um sinal de humildade. E aí eu falei assim, eu vou ajudar nessa mudança, porque minha filha mora nessa casa, eu vou ajudar. Beleza. Aí aconteceu, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu cheguei no cliente e falei, cliente, você pode me ajudar na mudança? Se ele falasse não, eu procurava outra pessoa. Claro. É o mais justo. Um amigo não pode falar não. Por isso que quando eu não quero, eu falo não. Não é, sem dor. Mas ele falou, não, eu vou sim. Vou sim, claro, eu vou te ajudar. Olha bem pra mim se não posso fazer uma mudança. Hoje ele é mago, na época ele era patético. Entendeu? Aí... Vamos lá. Patético do bem. E detalhe, naquela região só morava eu e o Cleiton. Nenhum dos nossos amigos que poderiam ajudar a mudança poderia ajudar nesse dia. entendeu? E como era apartamento no outro lugar... Ah, mas eu morava muito longe também, importante ser... Morava, era uma quadra. Ah, sim. Tinha que virar a esquina desse rua. Que tamanho é essa quadra? É, uma quadrona. E era descida ainda, nem desculpa de subir do dia. Aí, eu falei, Cleiton, você me ajuda? Então, às 9 horas da manhã, o senhor esteja aqui, tal, tal, tal. Eu vou avisar o cara que não precisa mandar ajudante. Você tem que... Porque o cara que manda ajudante, cobra mais. Cobra mais. Ia cobrar de mim? Não, ia cobrar da sogra. Podia ter falado pra ela que precisava mesmo assim? Cinco podia. Ah, mas... só um detalhe, essa mulher ganhava 10 pau isso não é o caso. O importante é a minha palavra. Eu falei que ia ajudar. E no final ia acabar pra ele, sobrar pra ele pagando, porque ele é tonto. Olha a cara de trouxa dele. É a cara de trouxa aí, dele. Vamos lá. O Cleiton, a mudança era 9 horas, certo? Sim, você porque esperava ele ali 8:30. Pro ouvinte saber... Nunca se mude à tarde. Isso é uma besteira. Você tem que mudar de manhã. Exato. Porque daí à tarde você ajeita as coisas. Assim funciona. E outro. Tá mais frio. Mais fresquinho. Mais ameno. O cara chegou com o caminhão às 9, porque a gente combinou às 9. Eu que não morava mais lá, mesmo assim cheguei 8:30. Claro. Eu também sou desses. E deu 10 horas, cadê o Cleiton? E tava brigado ainda. Porque divórcio é briga. É. Sempre, né? Nunca é uma boa, né? E eu cheguei às 8:30. O caminhão chegou às 9. Você ainda estava na esperança de comer sua ex-mulher? Não, não. Tava assim, senão você não teria feito isso. Talvez. Não faz sentido. Não. Ele quis sair com a porta aberta. Não, ele quis sair mostrando o que você está perdendo aqui. Mudador. Olha que homem. Você vai se mudar e não vai ter quem te ajude. Olha que hétero top. O mudanceiro. Olha o altruísta, ajuda sua mãe. Tá? Tem palavra, velha vagabunda. Isso, o outro metendo a vara dela lá no andar de cima. Provavelmente. Aí... Detalhe, eu comecei a levar as coisas pequenas pro caminhão sozinho, porque o Cleiton não chegava, já era quase 10 horas. Sim. Só que daí sobrou as coisas pesadas, que era pra aquilo que eu precisava dele. Se ele chegar atrasado, chega na hora certa. Geladeira. O que acontece? Nesse armário. Aí eu peguei e liguei pra ele. Eu liguei pra ele. Ô, Cleiton. A mudança era, lembra que a mudança era... Cleiton. 9 horas. Chama ele de Cleiton. Nesse momento, Cleiton. Será que era bronca, Cleiton, né? Nesse momento, ô filha da puta. Eu falei assim, Cleiton, porra, mano, a gente marcou 9 horas, já são 10 horas, cadê você ali? Tô indo aí já. Acabou de acordar. Acabou de acordar. Tudo bem. Beleza. Demorou ainda meia... Detalhe, era só virar a esquina e descer. Ele demorou ainda meia hora pra chegar lá. Quando ele chegou, ele me ajudou a colocar as coisas do caminhão, Zop. E falou, ó, não vou poder estar lá do outro lado. Ah, mas aí é filha da... Lá do outro lado, lá no apartamento, onde você vai ter que subir escada. Eu não vou poder estar, porque eu tenho um compromisso. Esse, da calçada no caminhão, Ju? Porque eu tenho um compromisso. Vem, pessoal, por aqui, ó. Eu falei assim, tá, mas esse compromisso você marcou quando? Porque quando eu te falei ontem sobre a mudança, você falou que podia ajudar. Ontem, às 3? Aqui agora. Ele, não. Ontem, às 11? Eu tenho um compromisso às 11. Se eu não tivesse atrasado, eu conseguia, Eric. Mas eu atrasei. E agora eu não posso atrasar em dois lugares. Às 11:30, eu tenho que ir nesse compromisso, que ele não me explicou até hoje qual foi. Era voltar pra cama dormir. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou resolver, Cleiton? Só tá eu, cara. Como que eu vou subir? Como é que eu e esse cara do caminhão de 70 anos vai me ajudar? Na verdade, era até no primeiro andar, mas só que, porra, mesmo assim, é um jogo de escada pra você subir. É uma geladeira. E não, e a máquina de lavar da mulher, eu juro por Deus, ela pesava mais que eu e o Zop C junto. Ah, mas era tava cheia, era só as assim. Não, ela era de ferro puro, é antiga. Quando você viu lá 120 quilos, você falou, porra, lava roupa pra caralho. Não, é isso. Não é bem assim. Dela. Industrial essa máquina de lavar roupa. Aí, eu falei assim, como é que eu vou resolver tal? Ele simplesmente deu as costas e foi embora. Mas não, teu compromisso tem que ir e tal. Tem uma pergunta bem relevante aqui. Sim. De Gabriel Silva. Era um caminhão ou uma Caterpillar? Era um caminhão baú. Ah, era mais fácil. Uma Mercedes. Tem várias perguntas pro Cleiton aqui. Mas pode terminar. Bom, se quiser fazer algumas enquanto eu tomo fôlego, principalmente. Ah, é? Que agora é o ódio, né? Tá chegando. Ah, não chegou ainda. Ainda não. Tá controlado. Não, então pode terminar. Então, por favor. Calma, na verdade, o ódio já... Ah, não, foi. O ódio está... Aí eu cheguei no local onde ia descer, porque eles tinham deixado a chave. Não, e daí você... Porque quando você tá se fodendo, é uma coisa. Se fodendo em dupla... Você divide a fodelança. Divide a fodelança. Ah, mas eu fiz. E aí ele já tinha reparado que não ia conseguir comer a ex. É, porque ela já tava dando. Tava ajudando a ex. E continua decepcionando a sogra. Exato. É, porque você não é tão forte assim. Eu cheguei no outro lugar. Só lembrando que eu ajudei você a fazer uma caridade nesse dia. É, então, houve essa. Eu cheguei nesse outro liberou lugar. Um amigo do trampo. Falei, como é que eu vou colocar as coisas pra cima? Porque não tinha como. Mesmo que eu levasse elevador, que na verdade foi o que eu fiz. Que não era certo, mas eu fiz. Mas se tem elevador, é para mesmo elevador, que né? Eu fosse de elevador, as coisas eram pesadas para ir do caminhão até o elevador. Que andar que era? E aí tinha, era primeiro andar, mas era esses lugares antigos, onde eles fazem a escada da largura de um cu, e não é um cuzão, é um cuzinho. Não é um cu de zonco, cu apertadinho. Né? E você tem que ficar manobrando, tá ligado? Sim. Não era fácil, mano. Era tipo uns três lances de não, escada. Não, porque eu quero saber se o síndico foi ali xingar, que não é para usar o elevador, é para meter a mão na cara dele. Imagina. Eu não sou famoso por ser calmo, não. Entendeu? Aí, eu chego lá, tem um cara catador de papelão. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, quer ganhar vintão? Entendeu? Vintão já pros dias de hoje, tá? Na época deve ter sido cinco, mas... Ah, sim. É que eu já tô convertendo aqui, entendeu? Pra... Né? Quer ganhar vintão ali? Não, tá. Quem que eu vou ter que tem matar? Tem que matar quem? É, põe esse pau pra fora. Você me ajuda. Gordinho, toda semana aqui. Você de novo? Nossa mulher já te pegou no flaco. Você já se divorciou por causa disso. Isso tá aqui ainda. Semana passada você não pagou, não, hein? Você gosta de chupeta, também, né, Gordinho? Aí eu falei. My mama. Aí a gente pegou, colocou. Eu falei assim, ó, me ajuda com essa mudança aqui. Ele me ajudou, cara. Ele me ajudou tanto. Não, ele não te ajuda, ele foi pago. É. Não, mas ele se você pagasse recusar. O cliente, ele também te ajudava. Era isso que eu esperava. Ele podia ter recusado. Né? Ele podia, mas você tava pagando. É. Aí nós pegamos, fizemos uma mudança inteira. No final, eu ainda falei pra minha sogra, ó. Ofereci R$40 pro menino aqui pra me ajudar na tal, porque o Cleiton desapareceu lá. Mas cadê o Cleiton? E todos perguntando, falou, tá na puta que pariu. A sua sogra, eu quero o Cleiton! Eu quero o Cleiton! Eu quero o Cleiton! Moral da história, Zop. Moral da história, morri em R$20. Você deu R$20 pro menino, pegou 20 da sua sogra, ficou no zero. Ficou tranquilo. Morri em R$20. E fiz uma força desgraçada, entendeu? Estufou hemorroida. Não comeu a ex-mulher. Não comi ninguém, não comi nem o Cleiton. Entendeu? E te pergunto, não é o filha da puta? É o filha da puta. Desse não tem jeito. É o maior tipo de filha da puta. É o maior tipo de filha da puta. Porém, está com uma coluna saudável. Não tem uma hérnia de disco. E tá comendo. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. O momento de você está tchau. E o tchau vai para ele primeiro. Cleiton, desse seu tchauzinho aí. Tchau. O tchau não tá lariqueto. Tchau de um homem de honra. Que não faz mudança, mas tem honra. Sim. Vai ter um certo compromissado. Mas com honra. Exato. Um compromisso com a honra, você exato. Tem. Exato. Eu comprometo comigo mesmo. Exato. Mônica, seu tchau aí. Tchau. Eric Robertsbal, seu tchau. Sem jabá. Sem jabá, claro. Já fizeram muito jabá no programa. Qual o nome do programa? Não, eu não vou fazer jabá do Estação de Escada, não tem necessidade. Mas eu queria agradecer muito ao convite do Cleiton e da Mônica. Ah, e ao Zó por ter convidado os dois que me convidaram. Sim. Né? E ao Gus por não saber de nada e mesmo assim receber a gente. É, entendeu? É, mas é uma honra inacreditável estar aqui no Chorume. Um podcast que eu, claro, descobri sem querer e me apaixonei. Cleiton te apresentou? Cleiton na verdade, dois. Eu que apresentei o Cleiton. Não, Cleiton 2. Ah, o Cleiton 2. Né? Entendeu? E queria recomendar a todos os ouvintes do Chorume que continuem doando, porque esse programa nunca pode acabar. Dois seus ricos dinheirinhos. A gente, ó, eu viajei quilômetros. É verdade, hein? Eu viajei 3 horas até Americana. Até Campinas. Você acha que eu queria ver esses dois? Eu queria ver porra nenhuma. Não aguento mais eles. Ele só veio pra Campinas porque ele via pra Americana. Ah, deixa maravilhosa. Você queria ver sua filha? Não queria ver sua filha. Mal vi minha filha. Não assumiu. Eu nem gosto dela. Então, assim, esse é o programa que nunca pode acabar. Viva o Chorume. Certeza. Muito obrigado, Eric. Aí, Wesley Zop, leia aí os comentários que faltam, que você quer ler. Você tá com brilho no olhar. Tem um que mandou aqui numa doação, né? O Zias Nunes. Mandou o Wesley botando um pequeno cisne médio no arquivo confidencial. Depois colocou uma dupla aqui embaixo, é Zidane Zop, de Bril Cisné. Daí tem algumas perguntas para Cleitinho. Por favor. Umas perguntas sábias. Sábias, eu imagino que sim. Tá aqui. Cleitinho. Cachorro que late na água, late em terra? Eu acho que sim. Normalmente é porque ele late. Não, normal. Se consegue latir na água. Essa pergunta é meio idiota. É, também achei. É. Qualquer um sabe. Daí o Rômulo César mandou também uma aqui. Ó. Ah, o Junião, é o Junião. Um abraço, Junião. Ah, é. Seu Marvado. Ele conseguiu entrar, ó. Finalmente, aí! Ele tá com o Rômulo César. É, tá Rômulo César. É porque é o nome dele. É uma bicha, né? Um viado. É o nome dele. É, na verdade, o nome dele é Mômulo. Na verdade, o nome dele é Júnior, né, gente? Ele tem vergonha e usa Rômulo. É claro, por isso que ele usa. É Rômulo. Ele quer fugir do Mômulo. É o Juninho. Pra ficar totalmente diferente. É. Ele mandou uma pergunta aqui, até bem filosófica. Cleitinho. Vamos passear com os nossos animais de estimação? Tomar um convite, né? Legal. Daí ele falou. Ele tem animal de estimação. É. Ele falou: não, eu tenho um tucano. É. Você com o seu cachorro na frente e eu vou com o tucano atrás. Ah, não, tranquilo. É, dá pra ir. Até assim, porque se o cachorro for atrás, é perigoso matar o tucano. É, é perigosíssimo. É verdade. Depende de onde tá passeando também, é uma trilha, né? Trilha de praia, essas trilhas assim, é bom ir na fileira. Não me fale trilha de praia. Boa, né? Tocando. O Paulo Garoto Vaca. Tchau, Claytons. Tchau, Garoto Vaca. Tchau, roscou o S no teclado. Muito S em Clayton. Muito bem, Wesley Zop. Mas seu, é isso. Seu tchau agora. Quero agradecer ao pico de 114 pessoas aqui, ao vivo. Sabia que a gente ia trazer audiência. Curtindo. Estranho. Estranho agora ter 83,90 curtidas, né? Quer dizer que ninguém, tem todo mundo que entrou curtiu. É, sim. Provavelmente Mômulo, né? Ah, Mômulo? Olha lá, Mômulo curtiu agora. Ah, lá, aí, Mômulo. Marladão. Queria agradecer a vocês que acompanharam aqui, vocês que vieram aqui presencialmente. Vamos agradecer a nossa tartaruga, né? Que foi graças à tartaruga que rolou esse convite. Ah, né? Sim. Agradeço a tartaruga. É. Excelente tartaruga, aliás. Agradecer a garrafada, que agora vou tomar isso aqui, uma garrafa por dia, já entendi a recomendação. Clayton também vai, sabe? É, vou ter que dividir com ele aqui. Percebemos. Eu acho que talvez eu possa comprar um pouco maior. É, vamos pegar uma daquela que é sprayzinha. É, que você é pequeno também. Qualquer coisa é própolis, é própolis. E é isso, obrigado. O Ganso não vou agradecer, mas agradeço ao Cisne. Por ter te deixado à vontade. Por ter sido da puta com você. E curado seu hemorroida. E ter curado minha hemorroida e me ajudado no cartório com a mudança de nome. Claro. Agradeço. Cisne, se estiver vivo aí, obrigado. Você mora espero que corações. Não, espero que não. Muito bem, obrigado aí a todos que doaram, a todos que assistiram, a todos que estão ouvindo depois, a todos que, de alguma forma, comentaram e contribuíram. Se você aí encontrar um Clayton aí, agarre-o com força até as 2 da manhã. Pega o seu Clayton. Boa semana, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Clayton, toda nossa Clayton.